Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E chegamos para comentar sobre os últimos episódios da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race. E como o RuPaul sempre fala quando chega na final de Drag Race, hoje é só família. E por isso que a nossa querida irmã está de volta. Seja bem-vinda novamente, Rodrigo. Pois é, eu dei uma sumida. Uma sumidinha não, né? Foi uma sumidona do caramba, mas eu tô de volta pra comentar a final dessa temporada. Que eu não estava aqui pra comentar do começo, mas eu já posso dizer que o começo, pra mim, foi bem pedante por conta de vários lip-syncs. Mas eu até curti esse começo, porque deu pra ver bastante das primeiras drags que acabaram sendo eliminadas. Mas hoje a gente vai se manter aqui nos últimos episódios que a gente vai comentar pra eu poder concluir o que eu achei de toda essa temporada. Junto com a Saulete, né? Então, né, vamos começar pelo 13º episódio, que foi uma atuação. E eu confesso que essa foi, assim, de longe, uma das atuações de Drag Race que eu mais adorei, assim, na história. Porque as drags sempre fazem paródias, né, e normalmente são paródias que eu fico meio perdido. E dessa vez eu achei muito legal, porque embora eles tenham usado como plano de fundo o filme Querido, Eu Encolhi as Crianças, que é um clássico aí pra quem via muito Sessão da Tarde, dessa vez eles apenas se inspiraram nesse filme, mas o plot foi totalmente o universo Drag Race. Eles pegaram lá uma Candy sendo citada por todas as drags do palco pra ser eliminada, e ela fica revoltada e acaba sabotando as suas irmãs drag. Eu achei esse um enredo muito legal, por isso que eu gostei bastante, porque é algo que a gente tá por dentro de Drag Race. Uma das coisas que às vezes a gente fica meio com preguiça no show é quando eles trazem essas referências que são muito locais e a gente, que é de outro país, acaba se perdendo. E dessa vez eu gostei bastante, porque eles usaram, né, basicamente referências do show, então nesse sentido deu pra gente cair de cabeça nessa proposta e se divertir bastante com o que as drags fizeram ali na atuação. Tanto que eu achei depois difícil a decisão, assim, de quem deveria dublar pela própria vida, porque, sinceramente, eu achei que todas as cinco ali foram muito bem. Mesmo as que caíram no Bottom 2, que foi a Olivia e a Candy, eu achei que todas elas brilharam demais. Sim, eu também. Por mais que os papéis estavam muito estereotipados pra cada uma, todas souberam fazer uma atuação muito bem. E igual o Saulete falou também, que é, eles usaram o plano de fundo o próprio programa. Tipo, basearam o filme, né, da Querida Encolher as Crianças. Mas só que, como a gente sempre fala nos podcasts, que como Drag Race não é mais uma coisa local, uma coisa nacional, é internacional, eu acho bem melhor eles fazerem isso. Tipo, pegarem trama. Se for fazer um tipo de paródia, que faça essa paródia. Só que envolvendo o universo de Drag Race, o ambiente de Drag Race, porque todo mundo consegue ficar alocado em uma coisa, e não é só aquela coisa de ai, é uma cultura só americanizada, então o que a gente sabe aqui, a gente vai passar pro mundo, porque o mundo também tem que saber o que tá rolando na nossa cultura, e não é bem assim, a gente sabe que cada país tem uma cultura diferente, então é bom a gente se ambientar dentro do universo que o programa tá passando. E inclusive também essa decisão desse episódio foi bem difícil, ainda mais se levantar o histórico delas na temporada, de tipo, de todas as drags mesmo, atuando, fazendo as coisas, não teve assim muita coisa ruim. Esse foi um episódio muito bom, ainda mais o tempo que eles utilizaram pra fazer esse curta baseado no filme, que também foi muito ótimo. Eu considerei esse episódio um dos melhores de atuação, tanto pelas drags quanto por esse plano de fundo de utilizar o tema de Drag Race. E eu achei muito legal esse desafio, porque ele cai naquele imaginário popular, né? Como é que seria uma drag sabotando a outra na competição? Porque embora se fale muito disso, tipo na sexta temporada, quando a Bianca zoou as drags, falando que se ela quisesse sabotar alguém, ela iria rasgar suas perucas à noite. Mas se a gente for trazer isso realmente pro universo de Drag Race, o que que seria sabotar uma outra? Sendo que elas estão o tempo todo ali sendo vigiadas, né? Pela produção, pelos cameramen, e tudo que elas usam fica ali na sala de trabalho. Se elas vão pro hotel, elas não levam nada com elas. Então, realmente, seria uma realidade muito difícil de sabotar. Só é sabotado alguém se a produção quiser que isso vire enredo, né, pra temporada. Então, achei legal eles brincarem com essa ideia, né, de sabotagem, porque quem vem, por exemplo, do universo Pageant, costuma comentar que isso já é uma coisa que rolava ou rola, não sei se é um costume ainda recorrente, das drags sabotarem umas às outras nos concursos que elas participam. Aí, seja rasgando vestido, destruindo peruca, calçado. Então, em Drag Race, ver esse tema sendo explorado como uma história de um desafio principal, achei bem divertido. E aí, eles trazendo esses elementos, né? Por exemplo, a drag é super criticada no palco. Então, na hora de ir pra sala de trabalhos, ela vai lá e encolhe todas as suas rivais. Porque, né? Com elas encolhidas, acaba não tendo mais rivalidade. Eu achei muito divertido. Especialmente a participação especial da Michelle Visage, né? Porque mostrou ela surgindo ali, de repente, depois que o expediente acabou e roubando maquiagem. Eu achei, assim, fenomenal. Não que a realidade fosse essa da Michelle Visage, precisar roubar alguma coisa. Mas eu acho engraçado, né? Brincar com essa coisa do imaginário do público mesmo, né? O que a Michelle Visage faria se estivesse sozinha na sala de trabalhos? Então, se a gente for pegar o desempenho das rainhas no desafio mesmo, eu acho que, como já foi falado, né? Além delas terem ido muito bem, a decisão da RuPaul de quem iria vencer, pra mim, também foi difícil. Porque, embora a Simone tenha feito uma personagem recorrente, que é essa mulher meio desaforada, que não leva desaforo pra casa e tal, eu achei que o que a Got Me, que a Rosé apresentou, também não foi nenhuma novidade, mas foi tão bem executado que elas mostraram que ficou divertido. Então, eu acho que qualquer decisão que a RuPaul fizesse aí entre Rosé, Got Me e Simone seria super bem-vindo, porque eu acho que elas deram nome na atuação. E aí, quando a gente vai pra passarela, eu achei que foi uma passarela de gosto muito duvidoso. Tipo, o tema é muito bom, sabe? Bolsos. Mas dessas ali, eu acho que apenas a Simone foi a que mais encheu meus olhos. Eu achei maravilhoso o look dela. E depois vem a Got Me, que embora não tenha sido o meu favorito que ela desfilou, eu achei divertido aí o conceito que ela trouxe, né? Tipo, daqueles contrabandistas que a gente tá acostumado a ver em filme, série, lá dos anos 80, 90, dos Estados Unidos. Que é aquela pessoa, né, que chega pra você num beco e aí quer te vender algum produto que seja contrabandeado, falsificado. E ela abre, né, o sobretudo e tem aquele monte de opção de produto pra comprar. Normalmente é relógio ou alguma joia, assim. Mas eu achei bem divertido. Mas aí depois a gente tem a Olivia também, que tava linda, só que não achei que o look dela em si remetesse muito a bolso, embora tivesse muitos bolsos. Agora, da Rosé, eu achei ok, mas não sei, não valorizou muito ela não. Ficou um formato muito estranho e depois ela ficou meio que pequena, porque esse vestido acima do joelho, eu acho que ficou um pouco estranho pra estatura dela, deixou ela menor do que ela costuma parecer quando ela está montada. Mas comparado com outros looks que ela usou na temporada, né, que foram looks bem tenebrosos, que a maioria tinha uns babados sofridos, então acho que foi um look bom pra Rosé. Agora, a Candy Mills pra mim foi assim. Nossa, tenebrosa. Pra mim não combinou o vestido em si. A peruca, então, nossa, muito, muito feia. Enfim, eu acho que foi uma passarela aí que poderia ter sido melhor aproveitada. O tema dessa passarela também foi muito, assim, estranho. Mas eu também concordo com o Saulo que eu gostei bastante do da Simone, que foi um dos que impressionaram. E ainda mais que lembra daquela época que eu era mega fã do Paramore. E ela ainda mencionou isso no palco da Hayley Williams com esse cabelo que ela fez. Então eu gostei bastante por conta disso. Mas eu também gostei muito do da Got Me. Por mais que a Got Me sempre use a mesma maquiagem, tipo, preta, uma coisa bem dark, bem gótica, eu acabei gostando. Só que esse é um dos pontos que eu também queria falar. Nessa temporada, por exemplo, a Michelle acabou não pegando tanto no pé dela ou de outras drags que acabavam fazendo o mesmo tipo de maquiagem. Acho que por conta também do que aconteceu nas temporadas anteriores, de tipo, o pessoal na internet ficar falando, ah, mas como que ela vai sempre ficar mudando o tipo de maquiagem se é um estilo dela? Acho que eu só comentaria sobre isso em relação à Michelle, dela não ter, pelo menos, pegado no pé de alguém assim, por conta da maquiagem. Da roupa, a gente sabe que ela ainda pega no pé. E eu gostei bastante da Got Me, porque lembra, igual o Saulo falou, desses mercadores também. Uma das coisas que mais me lembrou quando ela apareceu na passarela, porque também me fazia remeter àquela época de Paramore, foi o mercador do Resident Evil 4. Quem joga sabe como que ele é, que também é cheio de bolsos. O da Olivia, eu gostei bastante do visual, porém, eu acho que lembrou mais uma coisa de laços do que bolsos. Não ficou, assim, uma coisa bem definida. O da Rosé, também concordo muito com o que o Saulo falou, não ficou muito bem nela. Esse formato de vestido ficou estranho, deixou realmente ela baixinha. E sobre a Candy, é aquela coisa. Eu acho que ela tentou mostrar uma coisa diferente, uma coisa kawaii que ela falou. Um tipo de visual que não é a cara dela. Ela tentou sair da zona de conforto dela, mas só que não funcionou. Uma das coisas que eu não gosto da Candy, que eu não gostei, pelo menos nessa temporada, foi ela ter ficado se comparando, tipo, ai, as minhas irmãs, a Dali e a Aja, não chegou até onde eu cheguei. Eu acho isso daí uma coisa muito chata de ficar se comparando, porque é uma temporada diferente, você tá com pessoas diferentes, um outro período do que tava acontecendo naquela época. Eu não gostei desse visual dela, muitos dos visuais dela eu acabei não gostando, porém eu acho ela uma pessoa engraçada, o jeito que ela faz certos tipos de comédia engraçada, porém ela é muito explosiva, então eu fico nesse meio termo. Mas essa passarela dela, eu acho que se o Santino tivesse nessa temporada, ele iria falar que esse look tá bem do lado daquele look da Alyssa Edwards, que nem era tão feio comparado a esse, mas esse visual dela não foi bom. E o problema desse look da Candy é que dependendo do ângulo em que a câmera está filmando as rainhas ali no palco, e especialmente ela, lembra muito o Corcunda de Notre Dame, devido a essas ombreiras altas que ela tem, e aí esse corte da peruca dela, que eu achei bem horroroso, aí meio que dá uma impressão impressão visual de que ela é corcunda. Então eu fiquei até com pena, né? Porque ela tentou ir pra um lado bem fashionista, bem conceitual. E desculpa, não entregou, entregou uma peça de retalhos. Eu até zoei no Twitter, né? É como se esse vestido da Candy fosse a versão finalizada do vestido de sacolas de papel da LaLaurie. Que, né, foi uma das coisas mais tenebrosas que a gente já viu em RuPaul's Drag Race. Eu acho que dessa temporada a gente pode pegar alguns visuais, assim, esse de sacola, por exemplo, com esse, um dos piores visuais que já passou pelo programa. Mas o que vale é a tentativa, só que não pode persistir no erro. E uma das coisas que eu acho que a Candy persistiu foi nesse erro de ter essa personalidade explosiva, de sempre querer mostrar visuais diferentes, porém não aprimorar na maquiagem ou no estilo de roupa que ela usa. Ela queria fazer mais ou menos o que a Venge fez na temporada, de tipo pegar um certo estilo de roupa, um certo tipo de cor e jogar ali pra ser a marca dela, só que eu acho que pra Candy não funcionou muito bem isso. E ainda mais ela querendo se comparar sempre às irmãs dela que já passou pelo programa. E aí, antes de chegar na parte conclusiva desse episódio, a RuPaul pergunta pras rainhas quem elas acham que deveriam ser eliminadas da semana. E a maioria escolhe a Olivia Lux. E uma das justificativas que a Rosé dá para escolher a Olivia Lux é que a Olivia é muito nova, como drag, e que ela ainda não tem o que é necessário para poder carregar esse título de Next Drag Superstars. E eu vou ser bem sincero, que eu achei tão tosca essa desculpa, porque a gente já viu tantas drags maravilhosas passando por RuPaul's Drag Race, que tem até menos tempo de experiência drag que a Olivia Lux, e que se tivesse vencido ia ser muito, muito legal. Tipo a Chandela mesmo. Ela passou na segunda temporada, voltou na terceira e tinha pouco tempo de drag? Tinha. Tinha que melhorar look, tinha que melhorar a maquiagem, mas tinha um carisma e uma gana, né, pra poder fazer as coisas que deixava ela, assim, com porte, pelo menos ao meu ver, de uma potencial campeã. Então acho que essa desculpa que a Rosé deu, pra mim foi mais um recalque, sabe? Afinal de contas, ela tá enchendo a boca pra falar que a outra é muito nova, mas foi a Olivia Lux que derrotou ela no primeiro lip-sync da temporada e que as duas se enfrentaram. Então achei que esse comentário da Rosé tinha um pouco de mago ainda pelo que ela passou no começo da temporada. E as demais rainhas citarem o nome da Olivia, né, com essa desculpinha de que, ah, ela tem muito que evoluir, eu também achei um pouco nada a ver, porque se for olhar essa questão de desenvolvimento na temporada, a Olivia, ela se manteve entre as melhores em vários episódios, afinal de contas ela ainda ganhou dois desafios principais, e delas que estavam ali na reta final, a mais fraca era a Candy, que teve apenas uma vitória e vários bottom, e ela teve que dublar várias vezes. Então acho que elas foram um pouco injustas aí com a Olivia, mas é aquilo, né, a Olivia acabou não sendo a grande amiga delas, porque parece que o que veio a ser o top 4 era bem mais unido do que com a Olivia, então eles vieram com essa desculpa de, ah, tem pouca experiência drag e ela vai ter muito ainda pra aprender, pra usar como desculpa pra poder descartá-la ali do top 4, mas eu não gostei da justificativa não. E depois quando a RuPaul anunciou, né, que a Olivia ia enfrentar a Candy e a Olivia acabou levando o sachê away, eu fiquei triste, porque eu acho que a Candy Muse chegou onde chegou porque ela trazia muita polêmica, e a gente sabe como que polêmica, babados, engaja a Drag Race nas redes sociais, e isso faz com que o show tenha maior audiência. Então eu entendo que a Candy Muse chegou até onde chegou pra trazer exatamente essa polêmica, engajamento que o show tanto gosta, mas por mim, na reta final mesmo, eles poderiam ter olhado essa questão de quem realmente se desenvolveu melhor durante a temporada e poderia ter colocado a Olivia no top 4, mesmo porque eu não achei que a Olivia fez um lip sync pior do que o da Candy Muse. Mas, como a decisão não é nossa, a gente acaba apenas comentando o que foi decidido. Chegou a Candy Mills e aí no top 4, mas eu gostaria que fosse um resultado diferente. Eu também gostaria que o resultado fosse diferente. Eu também concordo com o Saulo que a RuPaul queria que a Candy Mills ficasse por conta mesmo dessas polêmicas que acabam engajando muito. Mas não só por isso, a gente consegue ver durante a temporada inteira que a RuPaul tem um amor imenso pela Candy, porque a Candy é do jeito barraqueira, bem do jeito que a RuPaul gosta mesmo, daquele estilo que eles falam lá do Bronx. Eu já achava bem nítido durante a temporada inteira que a Candy ia se safar de muitos e muitos lip-syncs. Porém, eu também concordo com o Saulo. Eu não acho que deveria ser a Candy no top 4. Eles deveriam realmente rever quem teve, assim, uma certa evolução. Eu gosto muito da Olivia, mas a Olivia não teve tanto desenvolvimento na temporada. Mas, se for pegar o histórico e alguns outros desafios que ela acabou vencendo ou ficando próximo de vencer, a Olivia merecia muito mais que a Candy. E ainda mais se eu for falar na linguagem, né, atual, de que o povo não liga tanto pros desafios, liga mais para os visuais que são apresentados na passarela, tipo, 95% de certeza que o povo iria querer a Olivia no lugar da Candy, em relação aos visuais. Mas a gente sabe que todo ano tem uma cota, a RuPaul sempre vai acabar gostando de alguém, essa temporada ela acabou gostando da Candy, e ainda mais nesse episódio, a Candy acabou tendo aquele ataque de pânico que gerou muito burburinho por trás das câmeras lá, a RuPaul, Michelle, todo mundo acabou ficando preocupado por conta disso. Então eu já imaginava que a Olivia não iria passar tanto, não só por conta disso, mas por conta da RuPaul meio que ter ficado assim, meio abalado ou meio com pena, não sei, de querer trazer a Candy ou querer mesmo causar nas redes sociais. E sobre esse ataque de pânico, a Candy até comentou nas redes sociais que ela quase foi impedida de dublar pela própria vida. Mas aí, depois da conversa com a equipe médica e tal, a produção acabou dando aval pra ela poder continuar nos trâmites tradicionais da competição. Mas então foi um momento muito delicado pra ela. Mas ainda continuo pensando que, se for olhar toda essa questão do que ela apresentou na temporada e do que a Olivia apresentou, a minha torcida era pra que a Olivia fosse top 4. E aí a Candy ficou. E então a gente tem formado o top 4 com Candy Mills, Gottmik, Rosé e Simone. E chegando pro último episódio, que tem desafio principal, que foi o Remix, eu achei que foi também, assim, um dos Remix mais fracos da história do show. A performance que as drags fizeram e o videoclipe, eu achei, assim, maravilhoso, um dos melhores. Mas o que me incomodou, de fato, foi a música. Eu achei uma música tão infantil, tão boba, que eu pensei, nossa, gente, a gente tá ouvindo Rádio Disney, mas era, tipo assim, Rádio Disney com funk proibidão. Porque a letra da música era uma letra pra, tipo, né, maiores de idade, mas o instrumental da música, o estilo da música, ficou muito, muito infantil. Então, sei lá, pra mim não combinou muito bem. Mas foi um episódio legal de assistir. Eu gostei que dessa vez eles não vieram com esse papo de podcast. Eles até deram nome, né? Inside RuPaul's Drag Race. Que era mais um bate-papo íntimo, né? Entre RuPaul, Michelle Visage e as drags remanescentes. E aí também, né? Teve lá o tradicional momento de coreografar a performance principal com Jamal Sims, Reizinho, que apareceu várias vezes nessa temporada. Eu adorei. E por fim, né? Elas gravaram a música, que a gente não viu esse momento. Mas teve esse resultado final. Mas eu não curti mesmo. Mas eu não curti mesmo a parte instrumental da música, porque eu achei que não combina muito com Drag Race, sabe? A gente tá tão acostumado com Drag Race, com umas músicas com uns batidão eletro, uma coisa bem mesmo bate-cabelo pra fritar na pista de dança, e essa música não me passou isso, não. Assim que a música começou, que a RuPaul começou a cantar, já veio a imagem de High School Musical na cabeça. É impossível você não ouvir essa música e não lembrar direto de High School Musical. Mas assim, eu acabei gostando um pouquinho da música. Não é aquela música que a gente tá acostumado, igual as temporadas passadas. Eu acho que eles poderiam ter feito uma música com mais batido, uma coisa mais drag. E não uma coisa assim tão High School Musical fofinha. Eu acho que eles fizeram mais isso por conta desse background que acabam tendo as pessoas lá de Nova York, por ser da Broadway e gays gostar muito de musical e essas coisas, e eles acabaram remetendo a isso, mas eu acho que podia ter sido um pouco mais adulto, porque é igual o Saulo falou, é uma coisa bem criança, uma batida bem criancinha, infantil, com uma letra pesadona, que acaba não mesclando, e sem contar também que eu achei a performance, assim, pra um final de temporada, muito básica, se comparado às temporadas anteriores, mas eu acho que a letra combinou, eu acho que pelo menos na parte da Gottmik, combinou muito com a música, por mais que ela tenha feito um rap assim, nesse High School Musical, eu achei que a voz dela combinou mais com a da RuPaul e com essa música. O da Rosé é uma coisa bem musical. Eu acho que se fosse um outro estilo de batida, combinaria mais. Mas a voz dela não é ruim. Agora, o da Candy, eu acho que não combinou muito. O da Simone ficou até, assim, legalzinho. Porém, também eu acho que não se conectou tanto, assim, com essa batida e com as demais cantando. Mas acho que desse desafio mesmo, assim, se fosse pra tirar alguém que mereceu bastante ganhar, eu acho que teria sido mais a Gottmik por conta dela ter se soltado mais, de ter uma voz mais suave pra esse estilo de batida e música. É engraçado, né? Como a música reverbera diferente em cada pessoa. Eu gostei muito da parte da RuPaul mesmo. Eu acho que a RuPaul, quando a música é dela, ela sabe entregar. Mesmo que seja esse tema meio infantil, a RuPaul conseguiu deixar sua marca ali na música. Agora, da parte das rainhas cantando, eu também curti da Gottmik, mas por incrível que pareça, a que eu mais gostei foi da Candy. Mesmo ela com problema de dicção, que às vezes ela fala alguma coisa e a gente não entende, eu achei que a parte dela foi mais divertida pra música. Agora, a questão da Rosé, pra mim, foi exatamente isso. Ela tem uma voz muito bacana, ela sabe cantar, ou seja, ela tem técnica, mas é pra musical da Broadway. Pra essa música, pra mim, não casou em nada. E a Simone, pra mim, tipo, ok, funcionou aí, mas nem tanto. Só que, assim, é um top 4 tão forte, mas tão sem química na música, que eu achei tão estranho. A gente já teve top 4 aí até pior, e que na hora de fazer um remix funcionou melhor, nesse aí nem foi desse jeito, sabe? Então fiquei bem decepcionado. Mas é aquilo, sabe? As drags não têm culpa. Apresentam pra elas o desafio e elas fazem o melhor. melhor. Eu acho que o que pesou mesmo aí foi a produção da música em si e a decisão, né, deles terem escolhido essa Lucky pra virar o remix da temporada. E eu achei até engraçado, né, eles trazerem uma música que a gente não faz ideia que existia, porque normalmente quando a RuPaul lança um remix, é de uma música que já foi lançada há algum tempo, ou até mesmo algum álbum que ela recém lançou no início da temporada, que a RuPaul tinha esse costume. Às vezes, quando ia estrear uma temporada nova, ela lançava um álbum novo, e aí quando chegava na reta final, ela lançava um videoclipe com uma dessas músicas do álbum, ou até mesmo um remix. Aí chegou agora com um single novo, que ninguém nunca ouviu falar. Acho que por isso também que a gente não se conectou tanto, né? Porque era uma coisa completamente nova, numa atmosfera que parecia não conversar muito bem entre si. Mas, tirando isso, eu gostei desse episódio final, porque ele trouxe um pouco dessa leveza, né, que a gente costuma assistir na reta final de RuPaul's Drag Race. Então a gente viu ali as drags super unidas e depois vê-las interagindo com a RuPaul é muito legal também. Eu acho que a gente pode destacar aí Gottmik e Simone. Elas foram as que melhor interagiram com RuPaul e Michelle Visage. A Gottmik foi pura zoeira, né? Só falando sobre a vida e tirando gargalhadas da RuPaul. Enquanto a Simone já foi pra um lado mais íntimo, né? De falar sobre a expressão da vida e de como ela se cobrava muito, especialmente por ser de uma casa drag que parece que tem trazido aí grandes artistas, que é a House of Avalon, que inclusive é a casa da Didi Good, da 12ª temporada. Então achei que nesse momento já deu pra ver quais são as duas favoritas da temporada. Não tem nem como. Simone e Gottmik. A Rosé, deu pra ver um pouco ela ainda um pouco mais retraída, sabe? Não se mostrando tão acessível e vulnerável como os jurados cobram. E a Candy Mills foi aquela bagunça que a gente aprendeu a gostar de assistir. Então, nesse momento da reta final, o que eu senti foi que as favoritas a levarem a coroa, de fato, seriam Gottmik e Simone. Não só pelo que elas mostraram durante toda a competição, mas por essa interação com a RuPaul, que deu pra ver que tanto ela quanto Michelle Visage enxergaram muito potencial nas duas. Também vou concordar, eu acho que a interação tanto da Simone quanto da Gottmik com a RuPaul foi uma das melhores interações que a gente já viu durante essa temporada. Óbvio, todas as drags que acabaram interagindo soltou um pouco ali, fez um pouco da alegria da RuPaul, mas só que a gente consegue perceber isso, pelo menos nesse episódio do último desafio, que a Gottmik e a Simone, elas conseguem se conectar muito bem com a RuPaul, tanto a Gottmik sendo zoeira, tipo porra louca, falando da vida, tirando gargalhada, quanto a Simone nesse lado mais pessoal da vida dela, que se assemelha muito também com o que a RuPaul acabou passando nos anos 80 e nos anos 90, quando ela tava começando a carreira. Então, sim, eu também concordo que, pelo menos pra mim, qualquer uma das duas, a Gottmik ou a Simone ganhar, eu vou gostar, porque elas apresentaram, durante essa temporada, looks, performances, piadas muito legais, muito bem elaboradas. Elas tiveram bastante destaque, assim como a Rosé também. E em questão de interação a Rosé com a Candy, eu acho que também é quase a mesma coisa da interação com a Gottmik, só que a Gottmik, ela consegue fazer realmente a RuPaul dar gargalhada, tipo, chorar de rir. E a Candy com a Rosé não chega assim a ser tanto, mas elas têm uma interação muito boa e a RuPaul acaba gostando muito da interação que ela tem com as duas. Mas as minhas favoritas, e eu acho que a favorita da maioria também que escuta o podcast, que assiste o programa, é a Simone e a Gottmik pra ganhar essa temporada. Eu vejo a Rosé como uma Trinity the Tuck, porque ela tem um imenso potencial para poder se desabrochar mais no All Stars. Então, talvez esse não seja o momento dela, mas no All Stars, com certeza, se ela voltar, ela vai mostrar tudo que ela evoluiu e como ela conseguiu se abrir mais. Porque é uma coisa que eu senti assim durante a temporada, que a gente não conseguia se conectar muito com ela, porque ela era muito fechada. A gente percebia que ela é uma profissional muito boa, mas exatamente pelo fato dela ser uma profissional muito boa, ela deve ficar muito presa na cabeça dela do que é o papel dela como drag, de como ela deve desempenhar os desafios, e isso acaba fazendo com que ela não se solte tanto, diferente das outras três, né, do top 4, Simone, Gottmik e Candy, que se jogaram de verdade nos desafios e mostraram um lado mais vulnerável. Eu não sinto tanto isso da Rosé, mas eu acredito que ela tem potencial imenso para voltar no All Stars e arrasar demais, então vamos ficar nessa torcida, né? A Rosé também se assemelha muito a Trinity the Tuck, porque a Rosé, ela quer ser a perfeita. Tanto a Rosé quanto a Candy Mills, que elas vieram de Nova York. Mas a gente consegue ver bem a divisão de Nova York pela Candy e pela Rosé, porque a Rosé é daquele lado teatral, Broadway, um lado mais, entre aspas, assim, boêmio. E a Candy é o lado mais povão de Nova York, que a gente consegue ver. E foi o lado também que a RuPaul acabou passando e vindo. Então, acho que a interação das duas, assim, com a RuPaul também remete um pouco disso, quando elas vão conversar na mente da RuPaul. Tipo, remete um pouco do que ela já passou na vida, da carreira dela. Então, chegamos na reunião da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race. E eu confesso que fiquei um pouco apreensivo, porque até então rezava a lenda de que seria uma reunião presencial, com todas as drags juntas, falando, né, sobre os melhores e piores momentos dessa 13ª temporada. Contudo, na hora que a gente viu a prévia do episódio, deu pra ver que seria mais uma reunião de videoconferência. E aí, eu pensei, né, como é que eles vão fazer isso funcionar? Ainda mais que vai ser um episódio de 2 horas na VH1. Ok, vai ter aquele monte de intervalo comercial, mas é um episódio longo de uma reunião, né? A gente tava acostumado a ver reunião com 1 hora só, 2 horas é coisa demais. Só que funcionou super. Eu vi muita gente reclamando, falando que foi a reunião mais fraca de todos os tempos, mas eu discordo demais. Primeiro que, vamos combinar, né? Tirando o Candy fazendo barraco e estressando com o povo, essa foi uma temporada que não teve muito drama, então não tinha por que pensar exatamente por esse lado, né? Ah, a gente precisa de uma reunião presencial pra ter lavação de roupa suja. Como não teve muito drama, então pra mim não tem por que se estender muito na reunião. Mas como eles têm a questão lá do cronograma a ser respeitado, eu super entendi o resultado final e eu gostei. Eu acho que essa sacada também de colocar um videoclipe especial de cada drag, exatamente pra poder mostrar um pouco mais o trabalho delas, eu achei bem bacana. Então a RuPaul, né, conversar com elas ali e elas fazerem mesmo um resumo de como foi participar do programa, do impacto que isso teve na carreira delas, eu achei muito, muito legal. E assim, os meus destaques são super das minhas favoritas, né, gente? Eu acho que assim, Tamisha foi a grande personalidade dessa temporada. Eu achei maravilhoso acompanhar o pouco que eu consegui acompanhar dela durante a 13ª temporada. E ela voltando nessa reunião apenas mostrou como que ela é grandiosa. Durante o podcast das expectativas, eu lembro que a Desiree falou que a Tamisha era uma das drags que ela mais queria ver. O Rod e eu também falamos que ficamos empolgados com ela, porque ela era old school e a gente gosta de drags old school. E assim, eu não tenho nada a reclamar dela. Pra mim, Tamisha é uma das grandes personalidades que passou na história do show. E a participação dela nessa reunião apenas confirmou isso. Também vou concordar, Tamisha, ela foi uma das maiores personalidades dessa reunião e também de um certo momento da temporada, porque a gente viu que ela se mostrou ser bem firme naquilo que ela acredita e naquilo que ela faz, e inclusive até mostrou nessa reunião um pouco daquela briga que ela acabou tendo com a Candy, e ela realmente admitiu que se realmente não tivesse câmeras, acho que também se não tivesse escrito no contrato de que pudesse agredir alguém, ela teria agredido a Candy por ela ter sido arrogante, mas tirando isso, deu pra ver na reunião que ela tem uma personalidade muito forte, muito grande, e também ela é muito bem respeitada na comunidade dela, não por ela ser velha, mas por ela ter essa experiência, ela também de ser uma designer. Deu pra ver que nessa temporada muitas drags acabaram recorrendo aos mesmos designers, ou se não aos mesmos estilos de design que outras pessoas acabavam indicando. E o da Tamisha é uma coisa 100% original, então é uma coisa que ela vai fazer, é uma coisa que ela vai produzir, e as roupas que ela usou nesse Reunited com certeza foram obras dela. E então eu gostei bastante de ter visto, dela ter também explicado, ela não vai ser amiga da Candy, ela também não deseja mal, não deseja ódio, nada pra cima dela, o que é muito que a comunidade devia estar fazendo agora. Por mais que a Candy esteja no top 4 por conta de ser arrastada ou a RuPaul gostar muito dela, como o povo diz, não gostaria de ver esse tipo de comportamento. Por exemplo, se você for na postagem lá de Drag Race que tá no Instagram, o povo tipo tá falando, ah, o que que ela tá fazendo aqui, tipo, mandando cara de vômito, essas coisas. Isso não é um tipo de comportamento que fã do programa ou fã de outras drags devia estar tendo em redes sociais. Isso daí já é uma coisa bem antiga. E uma das coisas que também mudou nesse Reunited, não só nesse, mas já teve já no anterior, é que não ficaram querendo fomentar brigas. Porque eu acho que eles repararam que fomentar certas brigas dentro do Reunited acaba saindo fora dali do programa, os fãs acabam, tipo, tomando lados da briga e acaba indo xingar as outras drags. Então eu gostei bastante desse formato. Foi um pouco diferente do ano passado, que todas ali estavam reunidas numa câmera, inclusive a RuPaul ali estava reunida na câmera na casa dela, e deu pra ver um pouco que pelo menos o top 4 a RuPaul saiu de casa, tipo, tá lá no teatro, tá falando, tá conversando. As drags também se mostrou já num outro ambiente, tanto da casa delas, quanto de uma boate. Então eu gostei bastante do formato. Se eu fosse resumir a temporada em uma palavra, seria lip sync, porque até no Reunited teve assim uma porrada de lip sync, uma porrada de clipe, e eu acho que essa temporada eles queriam realmente fazer isso, tipo, ser a temporada do lip sync, porque o tanto de lip sync que teve no começo e o tanto de lip sync que teve agora no final foi assim absurdo, mas foi muito legal de assistir. Por mais que o episódio final, assim, que saiu nas plataformas, tenha 1 hora e 20, é um episódio longo, mas é um episódio prazeroso de assistir. Eu acho que grande parte da reclamação que os fãs fazem dessa reunião, de ser chata, não ter drama e tudo mais, é por culpa do próprio programa. Lá no início tinha aquelas reuniões que tinha muito babado, muita lavação de roupa suja, bate-boca. Aí depois da quarta até a oitava temporada não tinha mais Reunited. Tinha uma mini reunião no desafio final. Aí quando voltou na oitava, voltou até essa coisa de barraco, de bate-boca, meio que deixou o povo mal acostumado, né? Pra eles, reunião boa é só reunião que tem bate-boca, discussão. Sendo que eu acho que esse formato é interessante exatamente por isso, né, que você falou, de não fomentar ódio nas redes sociais depois. Porque, ok, pra televisão é muito maravilhoso ver o povo batendo boca. Só que, e o depois? Quem que vai lidar com esse ódio? São as rainhas. A RuPaul continua milionária lá, os jurados mesmo nem aparecem na reunião, então acaba sendo prejudicial pras rainhas. Uma reunião cheia de discussão e bate-boca, que acaba colocando umas num pedestal e outras debaixo do ônibus. Então eu acho que a pegada pra reunião tem que ser isso mesmo, sabe? Se tiver alguma treta grande na temporada, resolve, mas sem precisar apelar pra sensacionalismo, brigas, discussões. E depois que resolveu, não tem que ficar rendendo, não. Vai mostrar outras coisas. E eu gostei dos clipes exatamente por isso, por mostrar como as rainhas são grandes artistas. E nessa questão dos clipes, assim, os meus favoritos foram de longe. Da Tamisha Iman, eu acho que a música dela, Arrogant, é muito, muito boa. E ela ali performando ao lado de vários dançarinos, mostrou como ela é foda no que faz, como ela tem uma presença marcante e porque ela é lendária, né? Porque não basta só você se falar que é lendário, se você não mostrar que é lendário. E pra mim, ali, ela provou de verdade que é lendário. E depois teve também o clipe da música original da Lalari, que eu achei, assim, maravilhosa. A Lalari é uma drag que tem uma presença muito marcante, ela é muito divertida, muito engraçada. Então foram meus dois videoclipes favoritos. Agora, um que eu achei muito, muito questionável, assim como o seu gosto fashion, foi o da Tina Burner. A FIA teve a coragem de colocar várias drags com os looks que ela usou, que são looks bem, bem feinhos. Sério, a Tina Burner, ela pode não ter vencido, mas uma coisa que a gente pode garantir que ela tenha nerve, né? Porque tem que ter coragem demais pra poder fazer uma música zoada daquela e ainda mostrar aquele tanto de look que a gente, semana após semana, falava que era feio. Os meus videoclipes favoritos, eu vou concordar com o do Saulo, que foi o da Tamisha. Eu gostei que ela utilizou uma música original, e ainda mais com as batidas de Vogue, que já dá pra gente dar uma aquecida um pouco pra Legendary que tá chegando. Uma outra que eu também gostei, não tanto da dublagem, mas foi mais pela performance, foi por conta da Denali, que ela é uma patinadora. Eu gostei bastante dessas duas performances. O da Lalari também, que é um clipe que o Saulo mencionou, que foi o clipe dela, da música dela, que foi muito bem feito. Eu acabei gostando. E teve outras que optaram mais pelo meme, que foi no caso da Tina Burner. Eu acho que, igual o Salo falou, tem que ter muito nerve, tem que ter muita coragem pra você, tipo, assumir o papel dessas cores, tipo, vermelho, laranja, amarelo, porque não são cores bonitas. É muito difícil você fazer uma roupa bonita assim, mas eu acho que é mais esse lado humor mesmo da Tina Burner. Tipo, ela não quer ser uma drag fashion, ela quer ser uma drag cômica, uma drag camp. Então, ela sempre vai optar por essas coisas, sempre vai querer ser vista desse jeito. E também, falando da Tina, eu gostei também de ver no Reunited que ela finalmente não usou as cores que ela utilizava no programa. Tipo, ela usou um vestido, uma roupa totalmente diferente, com umas cores diferentes, e o que eu gostei bastante. Assim, se eu for ver a Tina Burner no programa, é mais como um meme. Pelo menos nesse Reunited, ela utilizou do meme pra fazer a marca dela no programa. Uma coisa que eu gostei muito de ver a Tina Burner nessa reunião foi o fato dela mostrar que é uma drag que não se leva muito a sério. Ela assumiu os memes que fizeram com ela e ela levar muito na esportiva isso, essas críticas com comédia sobre o que ela apresentou, achei muito, muito legal. Porque é muito bacana ver uma drag que não se leva tão a sério. E quando você é um artista e se coloca numa plataforma como o RuPaul's Drag Race, que o mundo inteiro está te assistindo e te julgando, é importante que você não se leve a sério. Eu não tô falando, né, da pessoa aceitar discurso de ódio de graça, porque não é isso. Mas você saber levar suas zoeiras numa boa é muito, muito divertido. Eu lembro que teve uma vez que eu postei uma montagem que fizeram sobre All Stars 4 e nele mostrava a entrada das campeãs no palco principal. Só que no início da temporada, a Latrice havia falado, né, que ninguém comentava sobre All Stars 1 porque o All Stars 1 deveria ser esquecido. E essa montagem que eu coloquei era das três campeãs entrando, a Chad, a Alaska e a Trixie. Só que era tipo uma foto em que eles marcavam só a Trixie e a Alaska. A Chad meio que era ignorado. E na legenda eu coloquei como a Latrice vê as campeãs do All Stars. Mas foi uma zoeira, né? Pelo que a Latrice falou. Aí a Chad viu e me bloqueou no Instagram. Eu achei isso tão bobo. Tipo assim, não foi uma coisa desmerecendo ela, sabe? Foi uma zoeira. E nesse caso eu acho legal quando as drags não se levam a sério a ponto de zoarem consigo mesmo. E eu acho que isso fez a Tina ganhar uns pontos a mais comigo pelo que ela apresenta. Porque eu acho que o caso dela é o caso de várias outras drags, sabe? Ela é uma drag divertida até, mas só que não funcionou pra RuPaul's Drag Race. isso. E nessa reunião deu pra ver como ela tava muito mais solta, e então isso acabou fazendo com que ela se divertisse mais e, consequentemente, nos fez rir um pouco mais com ela. Agora, uma grande surpresa pra mim foi a Denali, porque durante a temporada, ela não foi uma drag que encheu meus olhos. Quem ouviu os nossos podcasts durante a temporada deve ter percebido que eu nunca fui de falar muito dela, porque ela não foi uma drag que eu me conectei muito bem. Mas só que nessa reunião eu consegui ver esse lado um pouco mais divertido e carismático dela, que eu não consegui ver durante a temporada. Então, nesse sentido, dou meus parabéns aí pra Denali. Agora, quanto a Joy J, sério, o primeiro gay de Drag Race, né? Ai, ai, eu acho ela um pouco delusional ainda, porque ela vindo com esse papo, tipo, de ai, as pessoas me abraçaram com a minha ideia de não ser uma drag que sempre usa peruca. Eu pensei, gente, e as drags carecas que a gente tem aí? Sasha Velour, Nina Flowers, Ongina. Sabe, gata, você não tá revolucionando nada vindo com esse conceito de uma drag que não usa peruca. Ok, você usar seu cabelo, ninguém tá falando que você não deve usar. Só que você tomar isso pra si como se fosse uma revolução, tipo, sorry, não é uma revolução. Sabe? Não é. Falando da Joy J, eu gostei também do clipe que ela fez. Deu pra mostrar esse lado um pouco mais cômico que ela tem. Também concordo com o Saulo. Não é tão revolucionário ela fazer drag com o cabelo de boy dela. Igual o Saulo falou, teve a Sasha Velour, que uma coisa que é fazer drag careca, uma outra é fazer com seu cabelo de boy. Só que ela podia ter se soltado mais na temporada. E ela acabou me lembrando um pouco da Leila McQueen da 8ª temporada. Tipo, você vê que a pessoa é engraçada, tipo, ela consegue ter um humor, ela é cômica, só que eu acho que não consegue se soltar de frente das câmeras. No Reunited deu pra ver um pouco esse lado cômico dela fazendo o videoclipe lá, se vestindo de cada NSYNC. Só que durante a temporada ela ficou, igual falam no inglês, né, bem presa na cabeça dela, tipo, não conseguia expor tanto assim as ideias ou se expor de um jeito que ela queria. Mas eu gostei bastante da personalidade dela. Acho que no começo, no primeiro episódio que ela entra falando lá sobre as penas de galinha e tudo mais, eu achei ela bem engraçada. E agora no Reunited também, pelo clipe, deu pra ver que ela tem esse humor cômico. Ela meio que é uma Tina Burner, só que não Tina Burner. Tipo, o humor dela é bem dosado e, tipo, ela não quer ser, assim, esse meme tão escancarado igual a Tina Burner é. Eu acho que nesse caso da comédia da Joy J, é uma coisa mais natural, né? Ela é engraçada naturalmente. Enquanto da Tina Burner, parecia que ela queria forçar a ser engraçada. E aí, quando a drag força muito, a gente acaba percebendo e não vê tanta graça. Mas durante a temporada mesmo, eu achei a Joy J bem interessante e divertida. Eu gostava, assim, de acompanhá-la. Mas eu acho que ela, assim como a Kamora, foram drags fracas pra competição. Por isso que acabaram saindo cedo. Diferente da Tamisha, que o problema da Tamisha não foi por uma questão de estar desenvolvendo suas habilidades ainda, mas foi uma limitação da saúde mesmo. Ela veio de um câncer, usava a bolsa de colostomia, então pra ela estar na competição era um grande desafio ainda, por isso que ela acabou não entregando tanto que os jurados estavam querendo e acabou saindo cedo. Mas eu acho que são três drags muito boas, com grande potencial, e como a Tamisha já deixou claro que não deve voltar mais pra Drag Race, que a 13ª temporada foi sua última chance, então acho que infelizmente a gente não precisa ficar cobrando dela um All Stars, porque não deve vir aí. Eu acho que o máximo que a Tamisha pode fazer daqui em diante é uma aparição especial, mas participar mesmo de uma temporada com vários episódios e desafios, eu acho que pra ela não é mais viável. Mas agora, eu acho que a Joy J e a Kamora têm grandes chances aí de continuarem crescendo, evoluindo, e no futuro All Stars elas mostrarem o que elas desenvolveram nos últimos anos. Agora, quanto às demais, eu acho que todas foram bem interessantes nessa reunião. A Elliot também falando sobre a depressão dela e como que pra ela foi uma montanha-russa, né, a temporada, afinal de contas, ela foi eliminada 3 vezes, coitada. Só no início eliminada 2 vezes. Então acho que pra ela o programa foi bem puxado. A Lalari é assim, né? Um show à parte, muito, muito engraçada. E admitiu, né, que também foi uma montanha-russa pra ela participar do show. Mas só ali do look que ela usou na final, a postura dela, a forma que ela falava as coisas, deu pra perceber o tanto que ela já evoluiu nesse pouco tempo. Então eu acho que no All Stars ela tem tudo pra ser uma nova Monique Hart, sabe? Eu acho que ela vai chegar muito, muito longe. Então, por eu também ter mencionado que essa temporada queria ser a temporada dos lip syncs, foi uma temporada longa, mas que também foi muito boa, porque deu pra gente ver muita coisa sobre as duas primeiras que saíram, que foi a Kamora e a Joy. Deu pra ver nos primeiros episódios, ainda mais no Reunited, que eles se preocuparam em mostrar bastante de todas as drags nessa temporada. Tipo, por mais que tenha sido uma temporada longa e cansativa, pelo menos cansativa no começo e no final, porque a gente já imaginava, já sabia de muita coisa, acho que se seguisse nesse formato, dá pra fazer outra temporada assim, que a gente conhece um pouco mais de todo mundo. As temporadas anteriores, por exemplo, que não tem meio que assim, esse cuidado, digamos dessa forma, de mostrar um pouco mais das primeiras drags eliminadas, a gente via que os destaques das temporadas eram aqueles que iam pro top 4, top 3. Inclusive, eu e o Saulo, a gente sempre comenta nos podcasts que dá pra ver quem tá tendo destaque no episódio, porque que no começo do episódio, tipo, puxou uma treta que aconteceu lá no começo da temporada e a drag ainda continua ali, pra no final ter aquele gancho de tipo, ah, agora entendi porque que no começo do episódio puxou aquela treta, porque ia ter o lip sync agora pra uma das duas sair. Antes era uma coisa, pelo menos na minha visão, era uma coisa assim mais roteirizada, de que, ah, vamos focar somente nessas personalidades, porque essas personalidades vão acabar chegando na final e essas outras daqui não vão acabar chegando, então não vamos mostrar muito. E tipo, eles realmente deixavam pra mostrar muito daquela drag, quando a drag ia ser eliminada, quando estavam batendo papo ali na frente do espelho, a gente já imaginava que ia acontecer alguma coisa com elas naquele episódio. E nessa temporada não, nessa temporada parece que foi tudo assim, natural, parece que mudou a direção, o roteiro de tudo, as coisas. Eu acho que se uma 14ª temporada acontecer nesse mesmo estilo, ou se não até o All Stars acontecer assim, um pouco mais nesse estilo, de mostrar um pouco mais de todas as drags que estão ali, por mais que a gente já conheça, já tenha visto antes, eu acho que é uma coisa bem mais prazerosa de assistir, bem mais válida de assistir, do que assistir uma temporada que a gente já imagina que o top 4 são aquelas três drags que tiveram mais destaque no primeiro e segundo episódio. O que eu acho que deixou essa temporada um pouco mais arrastada foi o fato de ter muitos episódios sem eliminação. E não ter eliminação dá a impressão que a coisa não tá indo pra frente, né? Que tá empacado. Então acho que isso deu essa impressão de ser uma temporada arrastada. Mas eu acho que se no futuro eles continuarem insistindo nisso, de ter dois episódios sem eliminação no início e depois double chantei que seja, eles poderiam pelo menos colocar mais drags, né? Porque eu acho que com 13 drags, eles acabam se limitando muito nas narrativas que essas 13 drags trouxeram. Mas se você coloca mais um ou dois elementos novos aí, com certeza a gente vai ter mais narrativas a serem exploradas. Então acho que eles podem até fazer nesse formato, né? Tipo de dois episódios sem eliminação, double chantei que seja, mas que também eles coloquem mais drags e eventualmente também eliminem mais pessoas, né? Porque em algum momento, se eles eliminarem duas drags, três que seja, se tiver muito cheio, é interessante ver como que isso vai desenrolar na competição e nas dinâmicas que vão seguir dali em diante. Então, uma das coisas que eu gostaria que mudasse pro futuro é isso mesmo, sabe? Quer fazer uma temporada longa? Faz. Mas tragam mais drags pra gente conhecer. Porque, querendo ou não, chegou um momento ali, por exemplo, no meio da temporada que parecia que era só Candy tretando com as drags, né? Achando que era a própria RuPaul. E isso cansa. Cansa a gente que tá assistindo, cansa a drag que tá ali tendo destaque, porque normalmente eles não colocam como destaque positivo, é um destaque negativo, e depois a drag tem que lidar com ódio nas redes sociais. Então, acho que são coisas aí que eles precisam amarrar melhor pra poder trazer uma nova temporada pra gente assistir. Uma das coisas nesse Reunited que eles tiraram da internet e resolveram colocar no programa é um quadro de perguntas que eu acho que, se eu não me engano, começou com a Alaska na época, que era o Can I Ask You a Question, e depois mudou o formato e eles colocaram, tipo, 69 perguntas pro top 4. Por mais que tenha sido, assim, uma coisa escancaradamente roteirizada pra ter feito, eu achei que funcionou bem legal. Pelo menos com esse top 4 ficou muito bem feito, tipo, muito organizado, legal, de gravar aquela coisa contínua, seguindo elas até chegar no backstage do teatro, fazendo certas perguntas. Eu achei bem mais interessante se eles tivessem realmente colocado, assim, quase todo o material completo, porque ficou muito legal, ficou muito engraçado, ficou diferente também do que era feito pela internet, que eles postavam no YouTube, que era uma coisa mais delas já estarem lá, se maquiando, se arrumando para a grande final, e a Alaska ou a outra pessoa que estava entrevistando fosse ali perguntar. Se for um tipo de formato assim, e calhar de cair nas próximas temporadas, com drags que consigam falar bem com a câmera, igual esse top 4, acho que todas as quatro sabem falar muito bem com a câmera, fica uma coisa mais legal ainda de colocar no Reunited, ou se não, até mesmo numa grande final. Porque eu acho que se a grande final sempre ficar funcionando só, tipo, batalha de lip-sync, e não ter esse lado mais cômico, ou um lado mais pessoal das drags, fica uma coisa mais pedante pro final. Mas pelo menos pro Reunited funcionou muito bem. Eu também gostei bastante desse quadro, né, das 69 questões pro top 4, porque foi bem interativo. A gente já tinha percebido que as rainhas do top 4 não iam participar da reunião convencional. Então, pelo menos, elas tiveram destaque merecido nesse momento aí, em que elas falam um pouco da carreira drag, sobre o show e sobre as expectativas pro futuro mesmo. Eu gostei bastante. E o que o Rod falou é super verdade. Esse top 4 tem uma afinidade com a câmera muito, muito boa. E até mesmo a Candy, que não venceu nenhum desafio de atuação, dá pra ver que ela sabe se portar diante de uma câmera. A Rosé, a gente sabe que é uma profissional, assim, de mão cheia. E a Simone, a Gottmik, né, aquelas personalidades maravilhosas. Então, acho que foi um momento bem especial, assim, pra gente poder acompanhar. E vamos ver, né, como é que vai ser no futuro. Eu acho legal também como a produção do show conseguiu ser criativa de trazer esses elementos que já eram explorados em outras temporadas de uma forma adaptada pra esse cenário que a gente vive, né, de pandemia, de distanciamento social. Então, achei bem interessante mesmo a forma com que eles executaram esses 69 questões com as rainhas. Eu gostei, gostei. E teve algumas respostas que eu achei bem divertidas. Tipo, a hora que a Simone disse que ela gostaria de trabalhar com a Rihanna, sendo sua estilista, que era pra Rihanna dar uma ligada pra ela. Rosé falando que não foi lá pra fazer amigos. E aí a gente lembra, né, do tanto que ela ficou super íntima e amigona da Denali. Ou então da Candy também, né, falando que quem inspira era ela mesmo. Então, assim, eu acho que foi um momento bem divertido e leve, né, pra gente poder ter uma impressão um pouco mais positiva desse top 4. E por fim, antes da reunião se encerrar, a RuPaul nos apresentou Lalari e Denali como as lip sync assassins da temporada e propôs que elas fizessem um novo lip sync. E olha, eu confesso que esse lip sync pra mim foi nada mais nada menos que pra atender os pedidos das redes sociais. Porque muita gente disse que a Denali foi injustiçada, que ela que merecia ter vencido o lip-sync contra a Lalari. Afinal de contas, ela dublou usando um patins de gelo, que aquele é pesado e difícil de usar, e ela arrasou e tudo mais. Mas assim, sinceramente, a Denali fez esse lip-sync dessa forma porque ela quis. Ela poderia muito bem ter tirado o patins no palco, arrumado um salto, ou que ela fizesse um lip-sync descalça. Mas foi a opção dela. E se ela não conseguiu ser melhor que a Lalari, paciência. É o jogo, Lalari foi melhor. Aí veio nesse momento esse lip-sync, eu achei que foi nada mais é do que fanservice, fizeram isso pra poder dar uma alegrada aí pro fandom da Denali. Eu adorei a música do Lip Sync, Be Your Lover da LaBouche, é uma das músicas assim mais clássicas do Eurodance, é uma música muito, muito boa, qualquer balada decente vai tocar LaBouche em algum momento, porque é uma música muito, muito boa pra gente dançar. Eu gostei da performance delas, achei uma performance bem legal, e mais uma vez, eu acho que quem merecia ter vencido é a Lalari. Embora a Denali tenha arrasado, eu acho que a Lalari entregou muito mais a proposta da música em si. Se for reparar em relação à proposta da música, a Lalari entregou bastante, mas eu não posso negar que também a Denali, igual a RuPaul falou, ela sabe muito bem dançar. Ela usa também diversos elementos da cultura queer de dança, principalmente o Vogue. Isso é uma das coisas assim bem escancaradas. Pode ter gente que vai falar, ah, isso daí é apropriação porque ela não é negra, ou ela não é latina, nem eu sei o que, bababá. Só que ela realmente é latina, ela veio de um background de dança. Eu acho que ela dança muito bem, mas em relação a incorporar a letra da música que estava ali, e a Lalari, ela entregou muito bem essa parte da música. E uma outra coisa que a gente também, pelo menos que eu reparei, eu acho que o Saulo também deve ter reparado, que não saiu até hoje, depois do que a Sasha Velour fez no palco, são as revelações de peruca ou qualquer tipo de revelação, alguém sempre vai fazer. E foi o que a Denali fez assim, logo no início, que tipo, ela deu uma cambalhota invertida e acabou revelando uma peruca azul por debaixo daquela peruca loira cheia que ela tava usando no começo. É bem engraçado ver isso, porque a gente vê uma coisa que aconteceu já há tantos anos e alguém sempre tenta reproduzir e eu acho que acaba não inovando. O que eu acho que as drags deviam fazer a partir de agora é inovar em certas coisas. Pode ter esse tipo de revelação, mas um tipo de revelação inovadora, diferente, de, sei lá, alguma coisa assim que não aconteceu antes. Mas pelo menos esse lip sync em si foi para uma boa causa. A RuPaul disse que quem vencesse esse lip sync iria doar $10,000 para uma instituição de caridade à escolha dessa rainha. A Denali escolheu uma instituição voltada para a causa trans, enquanto a Lalari escolheu uma instituição voltada para a causa do povo preto. E aí, no caso, a Denali venceu e ganhou seus $10,000, mas a RuPaul acabou dando $5,000 para a Lalari passar para a instituição dela. Então, eu acho que, independente de ter sido um lip sync cotado ou não, pelo menos o resultado final foi para uma boa causa, e isso que importa. E por fim, a gente encerrou a reunião com a RuPaul trazendo imagens exclusivas do episódio do Rumix, em que o top 4 falava porque merecia vencer a temporada. Eu achei que foram justificativas muito boas. A Gottmik disse que ela nunca viu pessoas trans na TV conforme ela crescia, então ela queria ser esse exemplo para a juventude trans. Rosé apontou como ela é uma grande profissional e artista drag, por isso ela merecia vencer. Já a Candy Mills disse que para ser The Next Drag Superstar, em nenhum lugar falava que deveria ser uma pessoa perfeita, e nesse sentido ela se encaixaria muito bem. E por fim a gente teve a Simone mostrando que se ela vencer vai ser como se fosse a conclusão de um ciclo, né? Afinal de contas ela sofreu muito na juventude, veio de um lugar em que havia muita intolerância e que as pessoas rejeitavam muito ela e sua orientação sexual. Então de certa forma ela iria provar pra esse seu eu mais novo que ela pode tudo o que ela quiser e que não deve ter medo, né, de ser fiel a si mesmo. Então acho que foram justificativas muito, muito boas. E embora muita gente ache que a Candy Mills não mereceu chegar no top 4, ela chegou ali, então não tem mais o que ser falado. O que importa mesmo é a gente ver esse top 4 brilhando no mundo, porque é um top 4 muito poderoso e todas ali realmente são rainhas que vão deixar assim marcada a história de Drag Race. Nesse top 4 é a mesma coisa que eu falei quase agora há pouco. Eu consegui me identificar bastante tanto com a Simone, tanto com a Gottmik. Na verdade, acho que qualquer uma das três que eu tô torcendo, que é a Simone, Gottmik e Rosé, ganhar o programa vai conseguir passar uma mensagem, assim, bem legal pras pessoas que estão agora. E sem contar que também já é um outro momento. Lá já é um pré-pós-pandemia pra eles, dos Estados Unidos. Então, provavelmente, elas vão conseguir sair, fazer mais shows, fazer uma turnê diferente e passar uma mensagem pro povo que tá aguardando elas. Se for comparar em relação à 12ª temporada, nesse caso de pandemia, na 12ª a gente não viu muita coisa assim sendo divulgada de shows, era mais shows online. Então agora eu acho que eles vão conseguir focar um pouco mais em shows presenciais, conforme vai passando esse ano. Mas eu gostei bastante da mensagem da Simone, porque a Simone, de novo, ela já tinha falado no episódio anterior, quando ela tava falando com o eu dela de antigamente, ela já tinha se emocionado bastante, então ela reforçou ainda mais aquela mensagem que ela tinha passado, de que ela sofreu, que seria um fechamento de ciclo muito bom pra ela agora, porque ela falou que muitas pessoas ainda são os pequenos Regis, que é o nome dela de boy, que estão por aí, que não tem onde se espelhar, ou não tem o que assistir, assim, pra ter uma representatividade na TV. Eu acho que seria muito válido ela também ser essa plataforma, assim também como a Gottmik, que ela é um homem trans, e a gente nunca tinha visto em RuPaul's Drag Race, pelo menos, um homem trans ali no programa. Então acho que, assim, qualquer uma das duas que ganhar, vai ser uma mensagem muito forte pra passar, tanto pra comunidade quanto pro programa também. Qualquer uma das duas que ganhar, vai ser uma coisa, assim, revolucionária, e não vai ser aquela narrativa que a gente sempre acaba comentando, a gente sempre acaba reparando nas temporadas. Ah, certa drag ganhou porque ela é branca, ou só tem drags brancas ganhando. Então acho que agora ficou a ser uma coisa dividida, pelo menos entre a Gottmik e a Simone. E então agora vamos falar da grande final dessa temporada, que me surpreendeu de forma positiva. Eu não tava esperando muita coisa, porque nesse cenário de pandemia, Drag Race tem nos surpreendido de várias formas, né? Tem episódio que é aquela galera toda presente e tal, aglomerando. Aí chega numa reunião e tá todo mundo em casa, gravando de forma remota. Então eu fiquei na dúvida de como seria essa grande final. E eu acho que a produção soube trazer uma solução bem legal. As drags puderam se apresentar no palco, a plateia ficou num drive-in assistindo do lado de fora do teatro em que eles gravaram tudo. Embora eu ache que a exibição e a gravação tenham sido em momentos diferentes, eu gostei bastante dessa solução que eles arrumaram. E no geral, foi uma final muito, muito interessante e legal de acompanhar. Eu acho que começou muito bem e lá pro final os lip-syncs foram um pouco meio questionáveis. Não foram tão bons, mas também a gente já teve lip-syncs tão ruins em Drag Race no geral que não me incomodaram tanto assim. E se a gente levar em consideração que não tinha plateia ali pra poder trocar aquela energia com as drags, eu entendo o porquê desses lip-syncs terem sido tão mornos. Mas, no geral, eu gostei dessa final. E eu acho que ela começou muito bem com a RuPaul fazendo uma apresentação de uma música nova dela, que chama New Friends Are Silver, Old Friends Are Gold. Novos amigos são prata, velhos amigos são ouro. E eu gostei bastante. Pelo que eu entendi, essa grande final foi uma homenagem aos amigos, né, que a gente faz durante a vida. E eu gostei bastante desses momentos em que as drags não só fizeram homenagem para os amigos em geral que a gente tem, mas também o segmento especial dedicado a Titi Devane, que infelizmente faleceu em 2020. Então eu gostei bastante, achei que foi muito fofo esses momentos da final. Eu também achei uma final, assim, bem interessante. Por mais que não tenha tido uma plateia ali ao vivo, eu curti bastante esse formato. Também foi um formato diferente do que teve ano passado, que foi gravado bem no começo da pandemia e não sabia mesmo como manejar tudo. E agora que, pelo menos lá, a maioria da população já tá vacinada, já deu pra fazer algo diferente. Mas esse formato, assim, eu até curti bastante não ter uma plateia ali ao vivo. Por mais que também eles tenham enchido linguiça com algumas coisas ali no palco, eu achei mais interessante esse tipo de encheção de linguiça do que anteriormente, que ficava aquela plateia, ou se não, entrava comercial direto e sempre ficava mostrando a reação da plateia, e deu pra ver também um pouco mais das drags. E inclusive também eu gostei bastante mais do papo que eles tiveram ali com as drags nesse tipo de reunião, sem estar todo mundo ali presente, do que antes, que passava mais a reação do povo, passava muito mais de uma mensagem da família, dos fãs. Mas assim, em geral, eu gostei bastante. Eu acho que também até concordo com o Saulo que assim, mais pra frente, por conta dos lip-syncs, de não ter plateia, assim, é óbvio que faz uma diferença muito grande, mas assim, no geral, eu gostei desse tipo de final barra reunião. E quanto à interação das drags com a RuPaul, eu não vi muita diferença do que elas conversaram com a Mama Ru durante o episódio do Remix. Eu acho que o bate-papo foi meio que mais ou menos o mesmo. Elas falando, né, sobre a drag e sobre a reação das famílias mesmo, né, do apoio que elas têm em casa. Mas não teve grandes surpresas nesse bate-papo. A única coisa, assim, que foi um pouco mais chocante foi saber que a Rosé havia quebrado o tornozelo algumas semanas e que isso possivelmente iria atrapalhá-la no lip-sync for the crown. E de fato a gente pôde perceber isso, porque ela fez um lip sync tão apagada, tão apática, coitada, que deu pra perceber que tinha alguma coisa estranha ali. E de acordo com alguns boatos, ela parece que desmaiou durante as gravações dessa grande final. E então foi aquela correria, né, pra fazer a coisa funcionar, e fica um pouco com pena dela. Embora eu não ache que ela seja uma grande lip sync assassino que poderia dar um nome ali e chegar de fato no top 2, mas ter uma drag que vai pra competição em desvantagem por conta da sua saúde, é até triste, né? Porque ela acaba sendo prejudicada por algo que vai além das habilidades dela. Pra quem tá assistindo, assim, sem saber dos bastidores, deve ter notado que ela tava bem estranha no lip sync, mas igual essa informação daí eu também não sabia, dela ter desmaiado nos bastidores e tudo mais. Até porque também nem faz jus ao episódio, também porque não tem o Untucked, ou também não tem algo dos bastidores nesse episódio. Mas deu pra ver que ela foi bem prejudicada ali na hora, que ela não conseguiu também se concentrar bastante pra fazer o lip sync bom, mas ela queria estar presente ali pra não perder, né, esse momento que é uma vez na vida só que elas vão ter, assim, quando participam do programa. E olha lá, se voltar pra um All Stars, ou se voltar para um outro tipo de premiação de RuPaul, ou sei lá, um spin-off que possa ter futuramente. Real, eu acho que qualquer drag que chegasse nessa grande final iria dar a vida pra poder performar, por pior que seja essa performance. A gente lembra tipo a Silk na final da 11ª temporada, que o lip sync dela foi assim, uma confusão, foi uma coisa bem desastrosa e até engraçada de acompanhar, mas ela tava ali dando o seu, digamos, né, melhor pra poder ter seu último momento de brilhar diante das câmeras. Então acho que a Rosé merece um salve aí, porque mesmo estando debilitada, em desvantagem em comparação com suas irmãs, ela acabou fazendo o seu melhor dentro do que ela conseguia. E ainda pensando nesses lip syncs, eu gostei bastante de que essa final foi uma coisa temática, né? Todas as músicas da Britney Spears. Então a gente teve Gimme More, Work Beach e por fim, To The World Ends, pra finalizar a grande noite. E eu achei legal porque, querendo ou não, Britney Spears tem sido falado muito. Especialmente depois que o documentário sobre ela, Framing Britney Spears, que fala sobre os altos e baixos da carreira dela e depois de como a vida dela tem sido presa por conta da conservadoria que ela vive, que o pai dela é um dos responsáveis. Então ela é a diva, assim, do momento, né, que tem sido mais falada. E eu acho que o Pose Drag Race, por ter essa grande ligação com cantoras pop, afinal de contas usa muita música delas nos lip syncs, eu achei que eles fizeram uma homenagem bem bacana em tornar essa final focada nas músicas das Britney Spears. E aí quando a gente vai pra preparação das drags, eu fiquei assim, um pouco decepcionado, digamos até que muito, com os looks que elas usaram pro lip sync, porque tava na cara que ia ter review ali. E eu acho que um review que é descarado dessa forma, que a gente sabe que a drag vai fazer, acaba perdendo esse charme da surpresa. Então a gente não fica tão ansioso porque ela vai mostrar, porque a gente sabe que vai ter algum review ali. Então os looks que elas mostraram ali no review, eu fiquei bem assim decepcionado, especialmente pelo ball que teve antes, a gente pode falar logo mais. Mas assim, as drags me desfilaram looks tão maravilhosos no ball pra chegar ali no Lip Sync for the Crown, uns looks bem, bem gritantes que tinham um review, e no geral não eram looks tão bonitos não, né? Então eu fiquei meio decepcionado com as drags nesse sentido. Eu também concordo, acho que quando fica muito descarado assim, a gente já sabe, tipo, não tem graça. Dava muito bem pra reparar que tinha review tanto da roupa quanto de peruca, mas pelo menos um que eu posso falar que até que ficou legal, mas não por conta do review, mas por conta do look, foi o da Simone, que foi um dos que eu mais gostei. E também foi um review assim, meio que entre aspas, diferente. É igual também o que a gente tinha comentado agora há pouco sobre a reunião, tipo, desde que a Sasha fez um review mega estrondoso na 9ª temporada, acho que toda temporada que vinha assim, numa final ou ou senão num lip sync muito importante, elas vão querer fazer review. E nesse ficou muito mais que descarado do que da última temporada que foi ao vivo, que foi a 11ª. Então eu também não gostei, eu fiquei bem decepcionado. Eu achei que os visuais mais legais foram os do início, que foi meio que um ball. Elas entraram com uns looks diferentes, mas esses looks finais eu achei, tipo, muito ralé, digamos assim. Eu acho que nem uma coisa tão assim, nossa, ficou muito legal, mas todos ficaram questionáveis. Então foi bem, tipo, meh. Sem contar também que os lip syncs eu não curti tanto, por ser música da Britney Spears, e também a gente sabe que no programa as músicas da Britney Spears tem que ter o gingado, uma coisa muito diferente. Eu achei que muitos ali, pelo menos os dois iniciais, ficaram muito a desejar. Inclusive até o terceiro ficou um pouco a desejar, assim, por se tratar de Britney Spears. Por mais que a Britney seja conhecida como a dubladora das divas, já que a maioria dos shows que ela faz dublagem, ainda assim, uma característica muito forte da Britney são as suas performances. E a gente não viu isso nesses lip syncs. A gente viu mais as drags andando de um lado pro outro do palco querendo fazer o review. E esse que é o problema do review, sabe? Não tem problema a drag fazer o review. Mas quando a sua performance é focada apenas nessa revelação que você vai fazer, aí sim a gente tem um grande problema. Porque a drag fica tão preocupada em executar o review que acaba esquecendo de dublar e entregar na música. E é por isso que desses dois lip-syncs iniciais e até mesmo o terceiro, quem eu mais curti performando foi a Simone, porque pelo menos ela continuou fazendo algo que é muito característico dela, que são os carões e tudo mais, e acabou sentindo a música melhor do que as outras rainhas. No primeiro mesmo, entre a Candy Muse e a Rosé, que dublaram Work Beach, nossa, eu fiquei assim, next, muito ruim. Se a RuPaul quiser dar double sachê, eu vou super entender, porque pra mim as duas não estavam entregando nada de Britney ali. As revelações, nossa, da Rosé, esse é o de um look feio para outro mais feio ainda. E a revelação da Candy eu gostei, porque era a única que não parecia ser revelação. Parecia ser um vestido comum e de repente ela foi lá e mostrou um outro vestido. Só que assim, não foi também uma revelação uau, mas no geral foi melhor executado do que a Rosé. Mas a performance em si eu achei bem fraca. E aí quando a gente vai pra Gottmik e Simone, ali eu já senti que elas entregaram um pouco mais de Britney. E nesse caso, eu acho que quem entregou mais Britney foi a Simone mesmo, e elas dublaram Gimme More. E nesse sentido eu achei que a Simone incorporou mais a Britney, porque quem conhece Gimme More e o clipe de Gimme More, e até mesmo a performance polêmica que a Britney fez no VMA, Gimme More é uma música que exalta mais esse lado sexy de quem tá se apresentando. Eu acho que nesse sentido a Simone entregou melhor. Já a Gottmik foi pro lado mais roqueiro, né, que tem mais a ver com ela, uma coisa mais hardcore, e nesse sentido eu acho que não combinou muito com a música. Então por isso que a decisão da RuPaul em passar tanto Candy Muse quanto Simone pro top 2 fez super sentido. Nesse caso eu nem tenho que discutir de falar, nossa, foi injusto. Não acho que foi injusto, não. Pelo que elas mostraram na música, elas foram melhor que suas rivais, embora tenham sido performances bem questionáveis. Eu garanto que se isso daí fosse uma performance de um episódio, com certeza a Michelle e a RuPaul não iam gostar e ia acabar eliminando as duas, entre a Rosé e a Candy. Mas o que foi proposto ali também, eu não tenho assim o que discordar da Candy ter ido pro top 2, porque ela foi a que fez melhor, e até porque a Rosé também tava machucada, então não tinha muito o que fazer nesse sentido. Agora, antes da gente chegar no grande lip sync, eu gostaria que a gente falasse mesmo do ball, porque eu fiquei muito, muito encantado com esse ball. Primeiro que foi uma novidade, né, já que a gente não tem ball na grande final. Sempre ali a gente vê o desfile do elenco e por fim o desfile do top 4. Mas se a gente for pensar que a gente ainda vive numa pandemia, não dá pra fazer aglomeração como antes, então essa final reduzida, com poucas pessoas presentes, faz todo sentido a gente ter um ball com vários looks sendo desfilados pelo top 4, em vez de ter lá o elenco desfilando. Então eu gostei bastante, eu achei que as rainhas usaram looks maravilhosos e de fato Simone e Gottmik se provaram as fashion queens da temporada. Eu acho que as duas desfilaram cada look assim icônico, que acaba sendo um dos melhores de todos os tempos de RuPaul's Drag Race, que putz, chegou ali no final elas com o Elegance Extravaganza, o que Gottmik e o que a Simone mostraram, nossa, encheu meus olhos. Eu pensei, putz, esse é o meu top 2, esse é o meu top 2. Pena que a Gottmik não avançou por conta do lip sync, mas puta que pariu, elas mandaram muito com esses looks aí que elas desfilaram. Acho que todos os três looks foram bons, mas o Elegance Extravaganza, nossa, Gottmik e Simone arrasaram. A Simone tava com uma armadura semi-vestido que eu achei assim, muito, muito foda, especialmente pelas cores branco e dourado, que deram ainda mais destaque pra pele dela. E o look da Gottmik, nossa, aquela coisa ali meio que protegendo o coração dela, sabe? Ai, ai, pra mim foram assim, duas obras-primas. Eu acho que nessa temporada é impossível alguém não curtir a Gottmik e nem a Simone por conta desses looks diferentes. E um dos visuais que eu mais gostei por conta do meme foi da Simone, dela ter feito aquelas mãozinhas com as unhonas enormes. O legal de ver o povo, acho que a maioria do povo gosta de ver por conta desses visuais assim, que sejam diferentes e não seja uma coisa óbvia. No Elegância Extravaganza, que as duas fizeram coisas totalmente diferentes, o que eu achei muito óbvio foi o da Rosé vir como, tipo, se fosse uma a rainha da Inglaterra, tipo, a Rainha Elizabeth. É um visual, entre aspas, assim, óbvio, porque todo mundo vê isso como uma coisa elegante e extravagante também. Mas o que eu curti mais foi de ver o da Gottmik, por também lembrar um pouco, pelo menos pra mim, lembrou um pouco daquele visual da final da Violet. Mas só que eu ainda acho que o da Violet ficou muito bonito, mas esse também chega até, assim, aos pés de um visual muito bonito pra uma final. Mas entre a Gottmik e a Simone nesse visual de Elegância Extravaganza desse ball, eu prefiro o da Gottmik, porque ficou muito, muito, muito bem feito. Não que o da Simone não tenha ficado bem feito e bonito, mas o que eu curti mais foi o dela. A única ressalva que eu faço pra esse ball é que as drags devem ter gastado milhares de dólares pra desfilar por 5 minutos, sabe? São looks tão icônicos que valeria ter uma passarela apenas pra eles, e aí elas meio que desperdiçaram esses grandes looks em 5 minutos de desfile. A gente fica pensando também, né, como que Drag Race acaba se tornando a experiência da vida das drags, tanto pelo lado profissional, emocional, as portas que abre, mas também no sentido do lado financeiro, né? Porque eu acho que muitas drags entram ali e saem peladas em relação à conta bancária, porque esses looks que elas desfilaram eram maravilhosos, mas eu sinto que eram caríssimos. Agora, quanto ao que Gottmik e Simone desfilaram, eu acho que realmente são looks dignos de serem coroadas, sabe? Eu acho que é naquele momento que o Paul conclui o Lip Sync for the Crown e aí vai anunciar a grande campeã, eu acho que ela deveria dar uns minutos ali para as drags se prepararem e voltarem a usar esses looks do ball, porque não eram looks tão lindos que na hora de passar a coroa, eu acho que elas deveriam usar eles em vez dos looks mais simples do lip sync. Ainda bem que você comentou nisso daí. Acho que eu já até cheguei a comentar. É muito difícil alguém fazer um visual desse jeito, tipo, pagar milhares de dólares por ele, pelo designer, e depois ter que pagar a pessoa. É óbvio que tem muitas drags que ali no programa elas conseguem fazer a marca dela, conseguem fazer sucesso e tirar muito dinheiro, só que outras acabam ficando naquele débito. Por isso que uma das drags dessa temporada que eu gosto bastante é a da Tamishi Man, porque ela mesma faz os designs dela, ela mesma costura, ela mesma faz tudo aquilo. Então, ela já tem essa consciência de que ela não vai precisar gastar pra um programa. E sem contar que ao longo dessas temporadas, acho que da quinta temporada em diante, começaram a ficar mais, digamos assim, exigentes em questões de visuais com os designers pra ter uma coisa assim extravagante, diferente. É legal ter uma coisa ou outra, mas eu não acharia legal, por exemplo, se eu fosse uma drag queen e fosse pra um programa assim, eu me torrar em débito pra fazer esses visuais diferentes, estranhos, sendo que eu posso, sei lá, poder aprender a costurar uma coisa ou outra, ou pedir ajuda a alguém pra fazer certo tipo de costura, mas aí vai de cada um. Mas eu acho que assim, é meio que problemático pra algumas drags que tem esse sonho de participar de RuPaul, acaba gastando muito, e assim, não é um visual que ela vai gastar, tipo, ela vai fazer os visuais pra lista que ela vai receber dos visuais que vão pedir ali naquela lista. Então imagina, tipo, você vai, uns 13 visuais que você vai fazer, e os 13 você vai ter que fazer com designer, é muita coisa, é muita grana envolvida. E por mais que também seja lá nos Estados Unidos, que o povo fala que é muito mais fácil você se manter e ter dinheiro, continua sendo caro uma drag queen, que drag queen não recebe assim milhões de rios se você não participar do programa. Exatamente, uma drag tem o seu cachê valorizado depois que ela passa por RuPaul's Drag Race. Até então, elas recebem bem aquém do que merecem. E sobre os looks que as drags usam no show, tem um portal dos Estados Unidos que chama Vice, que ele fez uma matéria investigativa extensa sobre o custo que é participar do programa. E eu não vou me estender muito sobre essa matéria porque ela é bem detalhada e vocês podem achar no meu site draglicious.com.br. Mas em resumo, ele fala que para as drags participarem do show, elas gastam em torno de 4 mil a 20 mil dólares pra compor look e calçados, acessórios e peruca, porque não é só o vestido que a drag usa em Drag Race, né? A gente sabe que ela também leva peruca, precisa de salto alto, porque senão a Michelle Visage vai encher o saco. Então é um custo assim muito, muito alto participar do show. E se a gente traz pra nossa realidade no Brasil, em que o dólar tá valendo quase 6 reais, então a gente pega aí 20 mil vezes 6 dá 120 mil. Então imagina, só pra participar de Drag Race tem drag gastando gastando 120 mil reais em vestidos e acessórios. Então acho que é uma fortuna que vai embora assim, num piscar de olhos. Porque imagina se você é uma Camora Hall. No pouco que a gente viu da Camora Hall, ela tinha looks maravilhosos. Mas ela saiu no primeiro episódio que teve eliminação. Então se ela leva, sei lá, 20 looks, ela acabou desfilando 4. E aí? Todo esse dinheiro que ela investiu. Então acho que participar de Drag Race é muito caro e de fato tem drag que não consegue bancar isso. Por mais que o Paul sempre lembre, né? Ah, vocês têm aí tecidos pra fazer looks e tudo mais. Só que não, gente. Ela não vai ter tempo de fazer um tecido pra toda passarela, porque tem desafio ali que elas têm que gastar os 2 dias de gravação pra se preparar pro desafio. E aí ela vai fazer vestido novo como? Então acho que essa é uma das coisas que Drag Race precisa rever nas próximas temporadas. Ou eles dão um voucher pras drags, sabe? Tipo, vocês têm 5 mil dólares que nós estamos distribuindo e aí vocês não podem gastar além disso. Sejam criativas. Acho super justo. Elas entram ali em pé de igualdade. Ou então vai continuar essa coisa, uma drag gastando milhares de dólares e às vezes até comprometendo, né, o próprio nome, porque cabe fazendo uma dívida grande e depois ela tem que arcar com isso de alguma forma. Ou então vai ter drag entrando lá só com biquíni e maiô e a gente não vai poder falar nada, porque é o que o dinheiro dela permitiu comprar, né? Então acho que a gente tá aí numa área ainda muito nebulosa de como participar de Drag Race e o que de fato é importante pra drag apresentar ali. Porque olha, na boa, tem desafio que a gente nem liga muito pra passarela, porque o foco é todo na atuação, na comédia, no improviso, e o desfile acaba ficando em segundo plano. Então será que realmente vale a pena a drag gastar aí 20 mil dólares pra participar de uma temporada de Drag Race? Isso porque a gente nem tá falando do All Stars, né? Porque aí All Stars é outro rolê que a maioria vai com looks ainda mais caros, mais bonitos. Então acho que é um assunto que vale muito a pena aí os fãs refletirem e não ficar cobrando, né, que uma drag X use um look tão maravilhoso quanto drag Y, sendo que elas vêm de realidades diferentes e por isso elas podem ter condição ou não de desfilar com looks caros. Sem contar também que tanto a RuPaul quanto a Michelle, elas sempre falam em diversas temporadas que não precisa ter visuais caros. Você precisa ter uma execução de um visual ou de um designer que você tem que fique bonito, que não necessariamente esbanje essa coisa de riqueza, mas que fique algo bem apresentável. Dependendo do tão bem apresentável que fica, parece uma coisa que foi feita por um designer. Por exemplo, da Tamisha, que a gente sempre fala dela aqui nesse episódio. Ela faz visuais, ela mesma costura, ela mesma tem o design, fica um visual assim, parecendo caro, e quem contratar ela, é óbvio que ela vai fazer uma mão de obra cara, porque além dela ter aparecido no programa, ela faz tudo do zero. Então isso que eu acho legal ver em drag queens, não só nas novas, mas também nas antigas, dela mesma procurar os recursos e fazer as roupas delas. E ainda pensando nisso, dos looks que as drags desfilam em RuPaul's Drag Race, a maioria do que a Simone usou durante essa 13ª temporada foi obra da mãe da Didi Good, quando a gente pensa nos looks, e em relação às perucas, a maioria quem fez também foi a Didi Good. E uma coisa que foi citada várias vezes durante a temporada em relação a Simone é essa ligação que ela tem com a sua casa, House of Avalon, e como eles ajudaram que ela apresentasse essa drag super amarrada, super polida e super habilidosa dentro do show. Também fica aí essa mensagem muito importante que Drag Race transmite, né, de que drag é uma arte coletiva. Por mais ali que você seja uma artista que tá mostrando a sua arte pro mundo, né, a sua visão sobre o que é drag, isso ainda pode ser algo coletivo quando você faz parte de uma família drag que tá o tempo todo ali te auxiliando e te ajudando a tornar a sua drag uma experiência ainda melhor. Eu gostei muito de ver aí como que a Didi Good se fez presente durante a 13ª temporada. E esses looks finais que a Simone desfilou falam por si só, né, de como que a família da Digood é habilidosa na hora de compor um look drag. Uma outra coisa legal também dessas casas assim que as drags têm é porque a gente acaba conhecendo outras pessoas também que estão dentro da casa. Por exemplo, a House of Avalon, que ela mencionou nessa temporada, é claro que nem todos ali vão poder participar do programa ou tem um perfil pra participar do programa, mas é legal também pra quem tem curiosidade em saber como que eles são. Pesquisa no Instagram, vai ver como fulano é, como ciclano é. Igual a Simone tava falando, não é uma família ali que tem uma concentração só em um lugar. A RuPaul até mencionou que tem gente de cada estado, localidades diferentes. Então é legal procurar saber disso, e ainda mais da Simone e a Gigi Good tendo falado que elas são bem perfeccionistas e essa casa é bem perfeccionista. Então quem se interessa mesmo acaba procurando esse pessoal por fora e também acaba dando mais oportunidade para essas pessoas que também nem participaram do programa. E aí, pensando em família drag, a gente teve a Camora Hall, que é irmã da Jade Essence Hall. E a maravilhosa Jade Essence Hall reapareceu nessa final como uma espécie de co-apresentadora do show. Enquanto a RuPaul estava no palco interagindo com o Top 4, a gente via a Jade Essence Hall passeando pelo drive-in, interagindo com os fãs e fazendo comentários muito espirituosos. E eu vou te confessar que eu adorei a participação dela. Pra mim foi um dos pontos altos dessa grande final. A Jade foi uma grande surpresa na 12ª temporada. Por mais que durante a maioria dos episódios ela tenha tido uma edição não tão favorável como a gente pensa de outras drags aí, tipo a Didi Good, no fim ela acabou vencendo e mostrou que a gente deveria ter tido um olhar mais apurado pra ela. Embora eu e você sempre tivesse, né, já que a gente elogiou ela muito aqui no nosso podcast passado, mas eu acho que nessa coroação da 13ª temporada, deu pra gente ver como que a Jada é maravilhosa e de fato merece aí ter mais destaque em Drag Race. Eu gostei muito da interação dela com os fãs. Eu acho que além dela ter esse carisma próprio, ela consegue ter uma troca especial também, seja com a RuPaul, seja com os fãs, seja com outras drags, mostrando que ela é puro carisma, puro talento, o famoso cante, né? Charisma, uniqueness, nerve and talent. Ela tem de sobra. Então, se em algum momento aí RuPaul fizer, sei lá, o novo Drag Race com celebridades, RuPaul Vegas lá, em que fala dos bastidores do show em Las Vegas, eu espero que a Jada apareça no elenco, porque ela é muito, muito foda. E quanto mais dela na TV tiver, eu vou gostar, porque eu achei que ela é uma rainha, assim, 100% completa e que tem tudo a ver com RuPaul's Drag Race. Por ela ter ganhado no momento pandêmico, acho que também ela mereceu um destaque também ainda durante esse ano e nas próximas programações que tiver, pra ela ter um aproveitamento, porque ela até chegou a comentar no palco que ela pôde viajar naquilo que foi proposto na medida do possível, com segurança e tudo, do que a pandemia podia deixar ela viajar. E deu pra ver assim que não foi assim uma era tão, tão proveitosa quanto as outras que já tiveram as vitórias em outros momentos. Mas ela, nesse episódio, sendo uma co-apresentadora, foi muito legal de assistir, também mostrou que ela tem muito carisma. Por mais que o Saulo falou também que na edição dela não tenha sido uma edição tão focada assim pra ela e focou assim bastante na Gigi Good, deu pro povo ver mais dela nessa co-apresentação, não só na co-apresentação, mas também no momento final que ela foi dar a coroa e o cetro pra drag que ganhou. Mas eu curti bastante, eu queria ver muito mais dela, ela ter um programa, ou se não, ter uma participação maior no programa, ou até mesmo um programa na internet, feito pro YouTube, feito pra Wall Plus. Ela merece bastante destaque, ela também é uma drag boa. Além dela ter esse carisma todo, ela é uma drag engraçada, que é uma das coisas que eu mais admiro em quem faz drag. Então foi bem bacana ter visto ela de novo. Eu espero que venha mais programas pra ela fazer e mais participações dentro do programa ou em spin-offs do programa, né? E pra mim, o momento alto dessa grande final foi a homenagem que eles fizeram pra Titi Devane, que faleceu em 2020, em decorrência de uma doença rara que ela tinha. E foi muito bacana ver outras drags que passaram no show, como a Bob the Drag, Queen Torch Thor, Kennedy Davenport, Latrice, Kim Chi, Cynthia Lee Fontaine, rainhas que conviveram com a Titi Devane e puderam atestar como ela era uma pessoa muito amada por todos que a conheciam, como ela era uma grande amiga que ajudava as outras sem nem pensar duas vezes, e além de ser uma performance como poucas já vistas no show. Eu realmente sinto falta da Titi Devane, eu acho que ela representava tantas coisas maravilhosas em Drag Race, porque ela também vem nessa esfera que a gente acabou de falar, sabe, de drags que não tem tanta condição financeira, mas que no show acabou entregando muito mais do que looks. A gente acabou apaixonado pela personalidade dela, em vez de ficar encantado pelos looks. Eu acho que isso é muito mais importante pra uma drag. Então, perdê-la assim tão cedo e tão nova, já que ela, quando faleceu, tinha 34 anos, é algo que deixa a gente mexido. Mas eu torço muito pra que a memória dela seja sempre lembrada no show e que os novos fãs, quando a conhecerem, também se apaixonem e que o legado dela continue aí firme e forte, né, na arte drag como um todo, porque eu acho que a Titi Devane nos ensinou muito e vai fazer muita falta, vai fazer muita falta. Eu acho que essa homenagem que ela recebeu foi uma das coisas mais lindas assim de Drag Race. No caso da Titi Devane, ela é o tipo de drag que eu falei. Você não precisa ter muito. Você tem aquele pouco que você aprenda a costurar ou saiba fazer, montar um visual bonito. Mostrar ali na passarela. Isso foi uma das coisas que, pelo menos na temporada dela, a Michelle falou. Que ela não precisa se sentir ruim porque ela não tem os visuais iguais às outras. Que ela não pagou designers pra fazer aqueles tipos de visuais. E todo mundo nessa temporada acabou se apaixonando por ela por conta da personalidade. Nem foi pelos visuais, assim, extravagantes que ela apresentou. Então, eu espero também que os fãs novos, assim, quando assistirem a temporada, caso não assistiram, assistam a 8ª temporada pra ver dela, o carisma que ela tem, o jeito, da onde ela veio. Com certeza ela é uma das personalidades de RuPaul que vai fazer muita falta, porque ela também ficou marcada na história como um dos melhores lip-syncs, também uma das melhores drags. Então eu gostei bastante desse tipo de homenagem. Ela acaba sendo, né, a segunda drag que participou do programa, que veio a falecer também em decorrência de uma doença, que a primeira foi a Sahara, da 2ª temporada, por uma parada cardíaca. E naquela época também também o programa não era tão grande pra prestar uma homenagem assim, mas eles acabaram também fazendo uma homenagem que acabou passando até em comercial, se eu não me engano. Mas eu gostei bastante de ter esse formato desse jeito, pelo menos nessa final, que deu não só pra homenagear a Titi Devane. Uma das coisas também que a RuPaul comentou nessa reunião, que o importante nessa pandemia era você ter os amores e os seus amigos ali por perto pra ser a sua base, pra você não ficar doido e sem ter o que fazer nesse momento que, tipo, não tinha pra onde correr, tipo, não tinha um momento de escape que você podia sair de casa, colocar a sua cabeça em outro lugar, conhecer gente nova. Então eu gostei bastante desse tipo de homenagem também, desse tipo de formato que acabou virando. E por fim, a gente chega no lip sync final, que foi entre Candy Muse e Simone, e elas dublaram To The World Ends. Também não foi um lip sync uau, né? Super bem performado, mas eu acho que pra encerrar a temporada foi divertido. No fim das contas, o lip sync acaba ficando em segundo plano, porque a gente tá ali mesmo pra poder coroar a nova campeã. E eu gostei do resultado final, sabe? Eu acho que Simone foi um dos grandes nomes da temporada mesmo. Esse top 4 em si foi um top 4 muito forte, que a gente viu se destacar do início ao fim. Mesmo quando Candy Muse e Simone caíram no Bottom 2, elas deram o nome, dublaram, arrasaram, sobreviveram e continuaram na competição. Então acho que foi um top 2 justo dentro desses novos parâmetros do programa. E a coroação da Simone, por mais que tenha sido uma temporada longa, em alguns momentos arrastada, foi uma coroação que fez jus a uma temporada que foi boa. Porque a gente critica, a gente fala das coisas negativas que a gente vê, mas eu não vou também ficar só atacando pedra. Eu gostei bastante dessa temporada e eu só espero que nas próximas, se eles forem fazer uma temporada muito extensa, eles tornem ela mais dinâmica, porque em alguns momentos ela ficou arrastada porque parecia que a coisa não andava pra frente. Mas fora isso, eu gostei da 13ª temporada sim, e eu acho que a coroação da Simone foi de fato, né, o ponto alto dessa temporada, que teve tanta coisa legal, mas foi tão longa que a gente acabou esquecendo uma coisa ou outra, mas que no fim valeu a pena. Igual eu falei agora há pouco, que achei essa temporada também meio extensa e também foi uma temporada de muito lip sync, mas eu até curti o estilo novo de formato, só que eles podiam mudar outras coisas ou então acrescentar algo diferente, por mais que a gente já esteja acostumado com esses desafios e sempre ter aquele cronograma de desafios, só mudando a ordem às vezes do episódio ou outro para certos desafios como Snatch Game, pra ter uma duração maior, mas eu acho que nessa questão, pelo menos na final dessas coisas de ter lip sync, batalha de lip sync, eles podiam mudar, sei lá, por mais que a vitória possa ser óbvia, e eu também possa ter entrado em contradição em algum momento do podcast com os anteriores, mas eu acho que já tá ficando uma coisa bem arrastada e chata, porque sempre que tiver um lip sync final vai ter um tipo de revelação. Elas não vão focar tanto em si no lip sync, mas vão ficar focando mais nessas revelações que vão ter. Então eu acho que seria legal na próxima temporada, na 14ª, eles acrescentarem algo diferente ou mudarem esse formato pra não ser algo repetitivo e que possa causar descontentamento com os fãs de uma drag ter ido tão boa e no final poder perder pra uma drag que, sei lá, conseguiu ir pro bottom 5 vezes, se salvar e ainda ganhar a temporada, sabe? Eu acho que o problema maior tem sido essa necessidade que as drags finalistas têm em querer fazer o reveal no lip sync final. Aí acaba sendo algo que tá tão escrachado e tão forçado que a gente não vê tanta graça. E o que a gente viu também no final da season 12 poderia ser reaproveitado agora nas próximas temporadas. Na grande final da 12ª temporada, a gente viu as rainhas fazendo lip syncs próprios com toda a sua estética e criatividade, que eu acho que poderia ser reaproveitado de alguma forma na grande final de Drag Race. Igual a gente tinha antes, entre a 4ª e a 8ª temporada, em que as drags finais acabam fazendo uma performancezinha ali no palco e tudo mais. E pra mim o grande ápice foi na 8ª temporada, que a Bob the Drag Queen usou basicamente o teatro inteiro pra se apresentar, depois veio a Queen Shi também e a Naomi Smalls com apresentações tão bacanas que eu acho que eles poderiam repensar esse formato da final. Coloca lá o top 4 pra fazer apresentações solos, de coisas que elas querem criar pra mostrar sua arte, e depois, sei lá, faz apenas um lip sync final com quem a RuPaul julgar seu top 2, ou faz um lip sync final com 3, 4 rainhas e coroa aquela que mais mereça mesmo. Mas eu acho que a gente chegou num ponto em que o Lip Sync for the Crown já tá batido e tá cansativo e não tem mais aquela coisa da surpresa e da empolgação que a gente teve em temporadas anteriores. Acho que dá sim pra fazer uma grande final, mudando uma coisa ou outra ali que acabou ficando desgastada com o tempo. Acho que também se eles mesclassem esses elementos que teve, por exemplo, da última temporada com a final, que elas produziram um vídeo que fosse em casa e tivesse algo ali no palco principal, seria uma alguma coisa mais diferente. Por exemplo, ter o top 2 ou um top 3 e cada uma montar, sei lá, um set list ou uma apresentação ali de alguma diva pop ou de uma apresentação mesmo delas, original pra apresentar ali no palco. Isso ser um fator decisivo, tanto pra RuPaul quanto pra plateia que tá ali vibrando com a drag. Não sei, podia ter coisas diferentes ou um desafio diferente pra elas fazerem ali. Por mais que seja o último episódio, ainda ter esse desafio pra ver se elas vão conseguir exceder as expectativas ou mostrar algo mais diferente ainda. Sem contar que uma das partes, não só do lip sync, que faz parte do cenário drag, tem a parte da apresentação também, que muitas acabam montando uma apresentação, montam uma coreografia, além do lip sync que tá ali. E uma das coisas também que foi nessa final, a homenagem da Britney Spears, eles podiam pensar mais nesse lado, porque a Britney Spears faz isso. Tipo, ela grava as músicas, óbvio, ela é uma cantora, mas no momento da apresentação ela faz um lip sync e a performance dela. Então acho que poderiam fazer um desafio diferente pras drags e fazer esse estilo de desafio pra uma final, ou sei lá, que mudasse mesmo, que não seja esse formato de duas, uma lutando contra a outra ali num lip sync. E já que cobrimos, né, a parte dos lip syncs, que nessa temporada não foram tão interessantes como a gente esperava, a gente chega para as grandes campeãs da noite. A gente teve Lala Ree sendo a mais escolhida pelo elenco para ser a Miss Simpatia, e eu confesso que eu fui pego de surpresa. Embora ela não fosse uma escolha óbvia para mim, eu achei que foi um resultado merecidíssimo, porque a Lala Ree, ela é muito espirituosa, divertida, carismática, arrasa também nas performances, e eu gostei, no fim das contas eu gostei. Por um momento eu achei que a Denali poderia vencer, já que ela é a fan favorite, né, e tudo que ela fazia os fãs diziam que era a melhor coisa do mundo. Então acho que se tivesse votação popular, a Denali seria a Valentina da vez e venceria o Miss Simpatia. Mas como foi a escolha das drags, a Lala Ree acabou sendo escolhida. E ver a Hidden Closet, né, outro diamante lapidado da 12ª temporada reaparecendo e passando a faixa pra nova Miss Simpatia, também foi muito, muito legal de assistir, eu adorei. É isso, né, a gente tem aí drags tão carismáticas, tão maravilhosas, que uma passando o bastão pra outra, acaba se tornando também um dos momentos divertidos, assim, da grande final. Também fiquei bem surpreso da Lala Ree. Não foi uma surpresa ruim, foi uma surpresa boa, porque eu também imaginava que poderia ser a Denali, ou sei lá, até a Olivia Lux, como a Miss Simpatia. Mas a gente já comentou aqui também nesse episódio que ela é uma drag muito boa, muito excepcional. Ela também entregou muito nesses lip syncs e também foi mais que merecido. E uma outra coisa também que foi boa ver foi a Hidden Closet. Realmente ela não mudou o nome dela, igual a RuPaul sempre ficava falando na temporada pra ela mudar o nome, porque era um nome muito diferente, muito difícil e estranho falar, porque ela não tá escondida em lugar nenhum. Uma coisa que eu senti falta e também foi feita por medida de segurança foi as drags não ter presença ali no palco. Por mais que uma tenha ganhado a Miss Simpatia ou não, eu acho que fez também uma certa diferença isso, mas até que foi legal ver as gravações que elas fizeram dos visuais, que elas estariam ali no palco, mas estando em casa e participando remotamente ali daquela final em casa, por mais que elas não tenham realmente participado ali ao vivo, mas pelo menos elas prepararam material para enviar e a produção deu esse apoio para elas. E pra concluir, a gente teve a Jade Essence Hall maravilhosa coroando a nova campeã. E uma coisa muito legal dessa coroação da Jade é que o look que ela usou foi desenhado por um artista brasileiro chamado João Azevedo. Assim que o episódio foi ao ar, esse artista foi nas suas redes sociais e postou, né, que ele tinha feito esse trabalho colaborativo com a Jade. Ele fez o desenho e uma equipe dos Estados Unidos foi lá e construiu aquele look. E a Jade também agradeceu ele, disse que foi a Nick Doll que o encontrou nas redes sociais e acabou intermediando esse trabalho colaborativo. Então eu gostei bastante, sabe? É bem legal, né, ver como que as drags valorizam o trabalho dos fãs, e especialmente um fã brasileiro, porque mostra aí como que a gente não deixa nada a desejar para a criatividade dos Estados Unidos. O que nos falta mesmo é oportunidade, né? Porque imagina então como seria um Drag Race brasileiro, não só com as drags brasileiras, mas com toda parafernália necessária para fazer o show acontecer a partir de mãos brasileiras. Então só imagina como que seria legal vários desenhistas, designers, estilistas brasileiros contribuindo aí para uma versão nacional do show. Acho que seria, assim, fenomenal. Por isso que a hora que a Jade entrou no palco e fez aquele desfile maravilhoso com o look, assim, de tirar o fôlego, passando a coroa para Simone, e depois eu descobrindo que aquilo ali foi obra de um brasileiro, eu fiquei muito, muito feliz. E me senti representado de certa forma, né? Porque embora eu não seja desenhista, eu sou brasileiro, fã do show, então ver uma coisa nossa ali, para mim foi maravilhoso. E sem contar também que muitas drags do próprio programa fala que os fãs brasileiros, assim, são excepcionais. Não tem outro tipo de fã no mundo que seja igual a gente nesse quesito de ser bem apaixonado pela arte, bem apaixonado pelo programa. Então eu também gostei bastante, também me senti representado, bem surpreso por ser uma artista brasileira que fez o conceito e o design todo do vestido. E eu achei bem bacana também ela valorizar um design do fã. A gente sabe que nem todas acabam valorizando o fã e acabam recorrendo a designers que são conhecidos lá mesmo. Então eu achei bem legal e também achei bacana dela conversar também com ele por fora pra depois acertar alguma coisa, algum valor que possa ser isso, porque acabei vendo no Twitter o pessoal comentando sobre ela ter, entre aspas, assim, roubado, sendo que ela já tinha mencionado no próprio Twitter dela, mencionando ele, que foi uma coisa colaborativa. Então achei bem bacana essa atitude que ela teve. E aí a gente teve a coroação da Simone. Não tem muito mais o que falar, né? É uma drag completa que ajudou a dar o tom da temporada. Pelo menos assim, nos primeiros episódios, ela ganhou tudo praticamente. E dali pro fim ela se manteve consistente. Caiu, mas conseguiu se reerguer. Então assim, só dá parabéns. Simone é maravilhosa, mereceu demais a coroa. E que seu reinado seja longo e maravilhoso. Também desejo tudo de bom. E agora vamos ver como que vai ser esse cenário ainda pós-pandemia, né, pra ela. Vamos ver se vai ser bem diferente, se ela ainda vai aproveitar bastante desses shows de drag drive-in online. Mas eu desejo tudo de bom, e ela tem tudo, assim, pra seguir uma carreira não só como drag, mas também como uma drag modelo. Porque o que eu tenho visto, pelo menos do Drag Race UK, foram que algumas das drags, elas foram até contratadas por agências de modelo pra fazer desfiles, fazer photoshoot de marca. Então, eu tô bem ansioso pra ver o que ela vai ainda revelar durante esse ano. Então agora, para concluir nosso podcast sobre a 13ª temporada de RuPaul's Drag Race, eu vou propor pro Rod responder alguns tops and bottoms da temporada. Vamos começar então com os tops e bottoms dos desafios, né? Quais foram os seus desafios favoritos e quais os desafios que você menos curtiu? Eu acho que já não é novidade pra quem escuta o podcast, mas o Snatch Game é um episódio que eu gosto bastante. E ainda bem que, né, nessa temporada foi um episódio bom. As drags conseguiram pegar bastante personalidade boa pra fazer a caracterização no Snatch Game. E também conseguiu aproveitar das deixas da RuPaul pras piadas. Então, o Snatch Game foi um dos episódios que eu gostei. O Roast, por mais que algumas das drags, ainda mais uma das que eu gostei, tenha bombado nesse desafio, eu gostei bastante de ver, porque também é um outro episódio também que envolve comédia. Ainda mais uma comédia, assim, bem mais debochada. E eu curti bastante também esse episódio. Os episódios que eu não curti tanto foram, acho que, os primeiros episódios que só tiveram lip-syncs. E no primeiro episódio tudo bem, foi uma novidade, foi legalzinho, mas no segundo já me deu assim, aquele, ai, chega, já deu. Acho que os quatro primeiros episódios, assim, que foram os desafios, por mais que também tenha envolvido desafio musical no terceiro e no quarto episódio, eu acho que, assim, foram os que eu não curti por conta dessa encheção de linguiça, de ter que mostrar muito do lip-sync, mostrar já o que a drag poderia fazer num lip-sync. Esses quatro primeiros episódios foram os meus menos favoritos da temporada. Já os meus favoritos foram o Makeover, não tem como, né? Aqui eu e o Rod temos nossos favoritos. Enquanto o Rod ama Snatch Game, eu amo Makeover. Eu achei que a solução que eles arrumaram das drags se maquiarem foi fenomenal. Dessa forma, não colocava nenhum elemento novo ali que comprometesse a segurança das gravações, mas também nos dava um pouco mais aí de interação entre o elenco. Também teve o episódio da propaganda de refrigerante, que eu achei assim hilário. As drags que foram bem, eu ri muito com a Simone, com a Rosé, com a Candy Music, e também o desafio final do Top 5, eu achei que foi um dos filmes tradicionais que eles costumam fazer mais divertidos da temporada, então eu gostei bastante desses três, e eu gostaria também de fazer uma menção rosa aí pro Roast, quando a RuPaul fez Dedo do Meio pra Yutika. Eu acho que esse é um dos momentos assim, mais catárticos de toda a história de Drag Race, porque a RuPaul é sempre tão polida, sempre tão imperial, que vê-la chegando ao nível, né, digamos assim, que dos plebeus de fazer dedo pra uma rainha, foi assim, hilário, e por mais que isso talvez tenha desconcertado a Yutika, eu achei que pra história do show foi muito, muito legal. E acabou que na época que eu gravei o podcast referente a Roast, eu ignorei isso. Mas nossa, o RuPaul fazendo dedo pra mim entra num dos momentos mais legais da história de RuPaul's Drag Race. E agora, Rod, eu quero saber seu tops e bottom dos looks da temporada. Quais os seus favoritos e os que você não gostou? Os que eu não gostei, eu já posso falar de cara, que eu acho que foi os da Candy Muse. Acho que ela podia ter um preparo um pouco melhor. pra alguns visuais dela. Não foram todos, mas foi uma grande maioria do dela que eu não curti tanto. E um dos que eu mais gostei, pelo menos da Simone, do primeiro episódio, foi que ela fez um vestido com aquelas fotos Polaroid dela mesma. Esse foi um dos visuais que eu curti dela. Um dos visuais que eu gostei por ter sido mais diferentes, ainda mais da Gottmik. Do episódio 9, que foi o tema de chapéus, que ela fez aquela coisa com um alfinete preso na cabeça, saindo uma gota de sangue. Por mais que tenha sido assim, um visual bem diferente e ainda descolado, acho que também eu gostei bastante por ter assim, essa coisa mais punk, gótico por trás dele. E eu acabei curtindo também por ser essa coisa assim, bem diferente, uma coisa que realmente uma drag assim, pensaria em fazer. Não só esse também, como o da Denali, que ela fez o do café saindo da jarra. Então eu curti bastante esses dois. Bem, um dos meus looks menos favoritos está também nessa runway de chapéus, que foi o look da Elliot. Nossa, look tenebroso. Não fazia sentido nenhum, as cores muito, muito feias. Então foi triste. E eu que adorava a maioria das runways da Elliot, esse pra mim foi um dos mais tristes que ela desfilou no programa. Agora, os looks da Tina Burner, nossa, não tem nem como, né, não citá-los, porque na maioria deles foi um show de horrores. Essa combinação de vermelho, amarelo e laranja, da forma que ela usou exaustivamente, foi muito, muito cansativa e na maioria das vezes com resultados bem tenebrosos. E a Joy J também veio com uns looks tão simplórios que também não gostei da maioria deles. Agora, eu acho que o ball da grande final, pra mim, são os melhores looks da temporada. São looks maravilhosos que não dá pra gente apontar um que tenha sido feio. Foram todos looks maravilhosos e em especial o Eleganza Extravaganza da Gottmik e da Simone. Agora pensando na temporada em si, os looks que eu mais gostei foram um da Tamisha Dourado, que a RuPaul até elogiou, disse que foi um dos looks mais lindos que ela já viu e que ela adoraria usar. Depois tem o look do Ball, que a Yutika costurou, foi um look também que eu amei. E tem o look da Simone, que ela nos levou direto pro Black Lives Matter, quando ela estava vestida com um look todo branco, e aí ela virou de costas e tinha escrito nele Say Their Names, né, lembre o nome deles, que foi em referência às vítimas da brutalidade policial. E ali deu pra ver como que a Simone é muito criativa e maravilhosa, que com um look simples, ela conseguiu passar a mensagem mais poderosa da noite. Então esses aí são os meus looks favoritos. E pra finalizar, já que essa foi a temporada dos lip-syncs, eu gostaria de saber, Rod, quais são os seus tops and bottoms de lip-syncs da temporada? Essa temporada teve tanto lip-sync que eu enjoei de ver lip-sync nessa temporada. Mas eu acho que assim, o lip-sync que eu mais curti, acho que todo mundo curtiu, foi o primeiro lip-sync que teve, assim, oficialmente pra eliminar, que foi a Denali com a Kamora. Por mais que o Saulo também fale que isso seja puxa-saquismo e não sei o quê, eu curti bastante, tanto pelo jeito que ela dançou e pelo jeito que ela dublou. Eu acho que assim, um dos lip-syncs, não que eu não tenha curtido o lip-sync, mas eu não curti o resultado do lip-sync, que foi o da Simone com a Candy. Igual eu já falei também, eu acho que a RuPaul também ficou muita babação de ovo por conta dela ter gostado muito da Candy. Eu até entendo dela gostar bastante. A temporada acabou se estendendo mais por conta disso. O outro lip-sync que eu também vou comentar foi dessa final, que eu acho que o primeiro lip-sync que foi também da Candy com a Rosé foi um lip-sync muito, muito, muito morno. Eu acho que se fosse numa temporada regular e com outras drags da temporada e com o auxílio da Michelle Visage ali do lado da RuPaul julgando, ela não deixaria passar assim despercebido o lip-sync meio meh na linguagem da Michelle. Quando eu faço uma retrospectiva dos lip-syncs da temporada, realmente foram tantos lip-syncs que fica difícil saber quais que foram os melhores e piores, que é coisa demais pra poder lembrar, né? Mas naquele primeiro momento ali dos lip-syncs que as drags estão se apresentando, nem todos encheram meus olhos. Então, Yutika e Gottmik ali naquele primeiro momento eu não achei grandes coisas. E depois a Yutika acabou nos surpreendendo, já que ela venceu vários lip-syncs. Mas esse primeiro momento ali dela eu não curti. E depois o da Tina Burner, Kamora e Elliot também não achei muito legal, não. E também poderia ter sido aí um triplo sachê. Agora, dos lip-syncs da temporada mesmo que eu curti, teve também no primeiro momento a Tamisha com a Simone. Eu achei que a Simone ali já mostrou como que é o estilo dela de se apresentar, que eu achei maravilhoso. Mas a Tamisha também evocando uma Janet Jackson, me encantou demais. Então eu gostei bastante desse. Depois teve o lip-sync da Lala Ri contra a Elliot. Pra mim, foi um dos melhores da temporada. Eu gostei muito do que as duas fizeram. E pra mim, esse sim era o lip-sync que merecia Double Shantay. E por mais que o Rod não tenha gostado do resultado, eu gostei muito também do lip-sync da Simone com a Candy Mills. Eu achei que foi um lip-sync muito bem feito, mas que poderia ter rolado sim uma eliminação aí, no caso falando da Candy, mas foi um lip-sync que eu gostei bastante. Então é isso. Eu acho que uma temporada com tanto lip-sync, mas tanto lip-sync, a gente acaba se confundindo, né? Quais lip-sync rolaram, quem contra quem, mas no geral foi uma temporada legal de acompanhar e eu só espero mesmo que nas próximas eles de fato, se forem fazer assim tantos episódios com desafios, que eles tragam mais drags, porque na boa, eu acho que sim, dá pra gente fazer episódios sem eliminação, mas pelo menos trazer alguns fatores aí novos, né? Porque ficar realmente 3 episódios diretos só com performance musical é meio cansativo. E a gente adora bate-cabelo, adora lip-sync, adora ver as drags ali mostrando o seu melhor na dublagem, mas cansa. Ficar só nisso cansa. E pra encerrar esse podcast, eu gostaria muito de agradecer os nossos ouvintes que têm nos acompanhado desde que a gente começou aqui em 2018, falando do All Stars 3. E no último ano também, foi um ano muito delicado, porque a pandemia não tem sido fácil pra ninguém, especialmente pra mim e pro Rod também, que nós temos nossas obrigações. E por conta disso, a gente decidiu que daqui em diante não vamos mais fazer podcasts regulares, porque a gente tem tido muita coisa pra se ocupar e infelizmente a gente não tem conseguido dedicar o tempo que a gente gostaria pro podcast. Essa é a triste notícia que a gente tem pra dar pra vocês. Nosso podcast ele não vai continuar como antes, mas sempre que possível e as nossas agendas permitirem, eu e Rod vamos aí lançar algum episódio novo, seja pra fazer algum comentário geral de alguma temporada de Dragon Age que acabou, seja pra falar às vezes de Pose também, porque a gente tem outros shows que a gente gosta, né? Pose, Legendary, Dragula. Então, quando a nossa agenda, a nossa disposição e o tempo permitir, eu e Rod apareceremos de novo aí combatendo cabelo com Rod Saulette. Mas, por enquanto, esse é um adeus. E o que eu tenho pra fazer aqui mesmo agora é agradecer todo o apoio e carinho que vocês nos deram nos últimos anos. Muito obrigado mesmo. E esse não é um adeus, mas é um até logo. Só que a gente não sabe quando a gente vai voltar aqui. Mas, até aqui, muito obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo que escutou. É, realmente, as agendas não tá batendo muito bem. E sem contar também que esse ano eu acabei voltando a fazer faculdade. Por mais que seja um ano de pandemia, mas eu voltei a fazer uma faculdade EAD. Que eu também sinto a necessidade de que eu preciso também desenvolver e ir pra outros lugares. Não só ficar baseado em uma coisa só. Não só ficar focado nesse mundo de tradução e legenda. Eu também quero conseguir outra coisa à parte disso. E também teve outros problemas que acabou surgindo no começo desse ano. Que não me deixou muito bem no começo. Mas sim, isso não é um adeus, é um até logo. Quando der, eu e o Saulette, a gente vai sentar pra gravar, pra comentar alguma temporada, alguma coisa que passou no programa. E a gente gosta também de outros shows. Não só shows em volta do LGBTQIA+, mas também outros shows. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai sentar aqui, vai passar o podcast, vai avisar todo mundo nas redes sociais. E continuem celebrando a arte drag, deem valor pras rainhas locais de onde vocês moram e foquem realmente na parte positiva do show, em distribuir amor, carinho e apoio pras drags. Não entre nessa onda de hate e tudo mais, porque no fim das contas não vale a pena, você vai se desgastar e vai acabar desenvolvendo algum tipo de problema pra si, porque quando a gente manda coisas negativas pro universo, isso volta. Então vamos focar no que importa, na arte drag, nessas rainhas que a gente adora e outros shows também que tem por aí. Igual o Rod falou, a gente não curte apenas conteúdo LGBT. A gente também adora filme de super-heróis, farofa de ação, a gente também adora. Então é isso, quando vocês menos esperar, a gente tá retornando, mas por enquanto, esse é o nosso adeus. Mas, quem sabe, né, vocês vão ouvir o novo Batendo Cabelo com Rod Saulette quando menos esperarem. Então, muito obrigado por tudo. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulette. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulette com 2 L's. Aqui quem fala é o Saulette. E aqui é o Rod e até o próximo podcast.